close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Pela vez 450, sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou o Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo, elegância e cremosidade, começando com ela, a favorita de Ford e de todos. Benji Aguiar. Parabéns, Logado. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui nesse programa especial e eu gostaria de aproveitar essa ocasião especial para fazer uma grande revelação. Zanon, nós somos gêmeos. Nós somos trigêmeos. Quem que é a nossa terceira pessoa? Ai, vamos ver. Pronto, se você, né, vai descobrir até o final do programa. Bom. E também temos ele, Márcio Zanon. Gente, eu tenho um pequeno favor a pedir pra vocês. Diga aí. Vocês seriam madrinhas do meu casamento? Ah. Capri, com certeza. Amo, agora só falta arrumar o marido. As madrinhas já tem. Ah, mas você pode fazer igual aquele homem doido do TikTok que fez o próprio... Homem doido não, gente, é a fé das pessoas, né? Um homem que tá pela fé fazendo um propósito de 365... Ele ficou 365 dias orando e agora ele marcou a data do casamento, tá fazendo as coisas do casamento, mas ele não tem a noiva. Olha aí. Gente... Marcou o casamento pra daqui um ano, abril de 2026, e não tem a noiva. Às vezes é isso que a gente tem que fazer, né? E falta um passo de fé. É, um pouco de fé, né? Na humanidade, nas pessoas, em Deus, né? Exatamente. Um pouco de fé, caridade e esperança, né? É. Fé pra quem é forte e fé pra quem é foda, né? Mano. Exato. Foge a luta. Força, foco e fé. E por último... Mas jamais menos importante, ele, a minha própria colega de quarto, Léo Oliveira. Ai, gente, tô muito emocionado que no ano que a Amanda entrou no Logado, nosso programa especial é sobre sororidade, sobre amizade entre mulheres, né? Sobre essa relação bonita. Né? É verdade. Somos amigas, tema. Somos mulheres, somos irmãs. É verdade, é o tema do programa, né? Sororidade, que nós todos temos umas pelas outras, né? Sim, sonoridade, né? Uhum. Exato. Olha onde a vida me levou, né? Eu fui buscar sororidade com três homens. Nós gays somos um pouco mulheres, né? Nós gays afeminados somos um pouco mulheres. Feliz dia das mulheres atrasadas. Ah, eu amo. Existe sororidade no LogadoCast, né? Fica perdendo. Entre mulheres, não sei, mas no LogadoCast existe. Existe. E então chegamos à nossa edição aí, 450, né, menino? Vale dizer que é igual o Nerdcast aqui, né? Que quando chega no Nerdcast, sei lá, 950, a gente sabe que tem muito mais. E aqui é a mesma coisa, né? Porque a gente teve LogadoCast de verão, hit list, LogadoCast de cinema. Tivemos uma série de derivados, né? Que se bobear, a gente deve estar chegando nos 700 podcasts. Sasser Show. Sasser Show. Né? Se bobear, a gente teve aí muitos, deve estar chegando nos 600 podcasts, 700, mas, né, de LogadoCast real, oficial, são 450, né, mas pelo tempo que a gente grava, né, de 17 horas por semana, seria aí equivalente a uns 1.300 podcasts regulares de pessoas normais, né. Meu Deus. Você tá silenciando os podcasts de mulheres passados que teve, então. Essa é a primeira problemática desse machismo seu que você tá falando, mesmo sendo uma mulher. E aí, então, hoje a gente vai, né, como sempre, a gente sempre faz coisas especiais no nosso podcast de números redondos, né? A gente sabe que a audiência é sempre um lixo, né? Ninguém gosta. As pessoas só gostam quando tem Round 6, quando tem Handmaid's Tale, Grey's Anatomy, né? Notícias e habilidades. É, quando a gente faz podcast temático, é sempre uma derrota, assim, de audiência. Eu já venho preparado, meu coração já vem preparado, né? Mas, assim, o podcast é nosso, então a gente faz o que a gente quiser. É isso, né? Simples assim. E hoje nós separamos uma sessão tripla, né? Não apenas um, não apenas dois, não apenas... Mas três filmes maravilhosos que, como os meus amigos disseram, todos eles têm em comum a sororidade. Amizade. Amizade entre mulheres, né? É isso. É isso. E deixa eu falar uma coisa, deixa eu pontuar uma coisa aqui, porque eu não acredito em coincidências. E hoje, que estamos gravando este programa especial de 450 edições, saiu a notícia de que agora vai ter uma categoria de melhor podcast, acho que no Globo de Ouro. Ou não, é, Globo de Ouro. Globo de Ouro, né? Então, assim, não acredito com coincidência, gente. Pode ser que venha aí, entendeu? Caminhos abertos para a fama. A gente já entrou no Spotify, né, amiga? Olha o sucesso estrondoso. Gente, já quero agradecer a vocês o sucesso estrondoso que a gente tá fazendo no Spotify. Estamos arrebentando a boca do balão, recordes em cima de recordes, semana após semana. Eu tô muito feliz. Muito obrigada, gente. É isso. Mas vamos então falar sobre três filmes maravilhosos, crocantes, deliciosos, né? Pelo menos pra nós, né? Um, a gente sabe que as pessoas, assim... Uns viram de uma forma um pouco melhor, outros viram de uma forma um pouco pior, né? Vamos começar então com esse, então, né? Que ele é separado, né? Ele é desgarrado, apesar de estar dentro do tema, né? Vamos começar então com o glorioso filme que tá na HBO Max, né? Chamado Colega de Quarto, né? The Roommate, né? Ali no auge, no auge da HBO CW. Né? Tava bombando muito. O elenco todo da CW foi fazer esse filme, né? Pois é, tinha mais gente nesse filme do que nos sets de séries da CW. Gente, se eu vi esse filme, não me lembro. De verdade. Ah, amiga, eu acho que viu. Acho que viu. Porque, né? Um filme de 2011. Né? Filme de 2011 aí, maravilhoso. Muito bem avaliado, com uma nota 23 no Metascore. Socorro. Muito bem avaliado, 23 no Metascore, sucesso demais. E que tem um elenco, assim, de milhões, que eu posso dizer, né? Que temos a atual desejo do Brasil, né, na Netflix, aí, Minka Kelly, né? Por causa de Ransão Canhão, também, maravilhosa. Temos a nossa eterna Blair, né? Leitão Mister, também, maravilhosa. Diva, famosa. Temos Ali Michalka, né? Daí do grande Ali Energy. Né? E de Hellcats e também, né? Hellcats, viado. A protagonista de Hellcats. A protagonista de Hellcats. A Peyton de Hellcats, né? Eu amo a Peyton de Hellcats. Então, também temos Kangiganda, né? Também. Que era famoso. É, Kanzinho, na época. Kanzinho, ele é o único CW, não CW, porque ele era de Delcy, né? Ele era o Volchok. Foi o responsável pela morte da Marissa. Era uma CW. Uma CW um puxadinho diferenciada. Da CW. Isso. É, era CW diferenciada, né? Mas pra depois ele fazer o maior filme do universo. Crepúsculo, né? E Burlesque, né? Ah, é verdade! Mas Burlesque, ele tava no auge da delícia ali. Tava. Olha aí, foi o nosso podcast 400, né? Crepúsculo também. Mas ele o também tá uma delícia nesse filme, gente. Que isso? Maravilhoso. também temos Billy Zane, né, nesse filme aí maravilhoso, Billy Zane, meu Deus. Que eu lembro muito do Billy Zane naquele filme maravilhoso dos anos 90, O Fantasma. Será que... Gente, quando eu penso que Billy Zane já foi galã, foi considerado bonito. É, mesmo. Homem asqueroso. Inacreditável, né? Muito. Que momento viveu o Brasil, né, menino? Também temos aí, menino, assim, momentos demais. Eu vou começar com duas pessoas que viriam a se tornar pessoas semi-relevantes na indústria do entretenimento, né? Que é Jerrica Hinton, né? Que é a psicóloga de Servan, que a Amanda tava lembrando no outro dia. Que é a doutora queimada de Grey's Anatomy, né? Stephanie. Também temos Cat Graham, né? Que nesse filme ela tá acreditada como Catarina Graham. Nesse filme. Catarina. Catarina Graham. E aí a gente tem Matt Lanter e Nina Dobrada, a própria Vampiranha. Ou seja, reunião de TVD, né? Bonnie e Helena junto. Uhum. E ainda nosso Anti querido... Anti-DVD, de... né, amiga? Anti-DVD. E o nosso querido 90210, né, o Matt Lanter, que fazia o Liam de 90210. Liam, exatamente. E assim, gente, com esse elenco de zilhões, né, não tem como nada dar errado nesse filme. Nada como dar errado. Eu tô vendo aqui que a Jerica Hilton participou de 117 episódios de Grey's Anatomy, meu Deus do céu. É, mas amém. Pra mim, ela tinha ficado menos tempo na série. Sim, é, pra mim ela tinha sido até... queimada logo. Uhum. Demorou até ela tirar fotos do Seth de Grey's e irritar seu Pompeu, né? Irritar seu Pompeu, né, menino? Ai, ai, meu Deus do céu. Mas, Leózio, você que é um exímio contador de histórias, sobre o que se trata esse grande, essa grande peça da sétima arte, chamada Garota de Quatro, Colega de Quatro? Você vai querer que eu fale o nome certo dessa pessoa? Garota de Quatro? Garota de Quatro foi outro filme, outra versão. É a versão do X-Videos. Não, podemos falar o nome das pessoas do filme mesmo, de verdade. Eu adoraria ver essa versão com Minka Kelly com tranquilidade. Né? Menino, contar uma... só uma curiosidade pra vocês, porque assim, desde que The Roommate saiu há, né, etéreos anos atrás, lembro de Erika comentar qual é o sentido de terem usado as gêmeas, né, Leighton Meester e Minka Kelly num filme. Sim. E ninguém notar o fato de que elas são idênticas, né? Elas tipo são assim. Iguais. Exato. Iguais. E aí fui ver esse filme com o Henrique, eu briguei, ele tá até agora muito chateado por ter visto. E aí, na hora que a gente abre a Max, tem um cartaz com as duas, né? Uma tá agarra no Khan, que é Minka, e a outra tá de ladinho, que é Leighton. Aí eu falei assim, Henrique, você sabe quem é quem? Aí ele falou, sei, aí ele apontou acertado. Meia é de Hanson e a outra é de Pascoal. Eu falei, beleza. Quando a gente começou a ver o filme, né? O filme começa com Minka e a Kelly vivendo sua vida e tal. E aí ele tá lá assistindo, aí daqui a pouco, quando aparece a Leighton Meester a primeira vez no quarto, ele falou assim, mas é ela. Aí eu, hã? Aí ele, quem tava até agora no filme não era a Leighton Meester? Eu falei, não. E aí, a partir daí, ele ficou bugado. Eu amo. Mas, né, a história do filme em si, muito simples, a história desse filme, Grande The Roommate. Temos aí Sarinha, né, que é Minka Kelly. Ela tá começando sua vida na universidade. Sarinha, uma vibe muito artística, né, muito outgirl. Ela tá sempre bastante vestida punk rock e tal. E aí ela chega nessa faculdade, conhece o quartinho, aparentemente só dela, né? Ela tá ali feliz da vida. E começa a se relacionar com as pessoas da faculdade. Conhece ali Bonnie e Hellcats, né? Suas amigas. E elas falam, querida, vamos sair, vamos, né, pegar umas festas e tal, viver a vida. E aí Sarinha, ah, maravilha, né? Vou conhecer o ambiente aqui e tal. Sarinha vai numa festa maravilhosa, que eu sei que tem uma cena que você não... né, gostou muito, onde ela conhece Stephen, Khan de Gandê. Amo. De cara, Stephen batiza os ponches e tudo, né? As bebidas da faculdade pra beber da Sarinha. Meu Deus. E aí quando Sarinha tá sentada no sofá toda tonta, ele fala assim, menina, a gente bota as bebidas pras meninas igual a você, e agora que você bebeu, eu vou ter que te levar pro quarto, senão você se chamar de broxa pelos meus colegas. Que cantada boa, né? Meu Deus do céu. E ela dá uma risada e fala, ai, maravilhoso, vamos sim. Claro. Por que não? É, aí rola um flerte, rola um... né, uma... eu amo rolar um flerte. Talvez um futuro ali entre eles. E Sarah volta pro seu quarto. Quando Sarah volta pro quarto, Leighton Meester, que é Rebecca, tá parada no escuro, igual um João Bobo. E aí não, fala, ô... Eu tenho que dizer, interrompendo o Léo, eu tenho que dizer... que essa personagem da Rebecca, ela é muito, muito esquisita. E assim, ela tem todas as red flags que poderiam preocupar uma pessoa, né? Porque ela não gosta de nada. Assim, pode ser que ela fosse só tímida, pode ser. Mas ela é muito esquisita, né? Mas ela não faz muito a tímida, assim. Ela não, é, não, ela só fica assim. Ah, você quer, gosta de pentear o cabelo? Ah, eu não gosto de pentear o cabelo. Ah, você gosta de cortar a unha? Não gosto de cortar a unha. Ah, você gosta do telefone? Não gosto do telefone. Eu achei auge ela falar... posso ver seus desenhos? Não, ela sai metendo a mão nos desenhos dela. Ai, que desenho bonito, não sei o que, não sei o que. Aí Minka Kelly fala assim, ah, posso ver o seu? Ela, não. Meu não pode ver, não. Não tá. Você vê os meus desenhos todos, agora eu não posso ver o teu, vai se fuder. Eu ia falar o mesmo, inclusive. Falar, mas isso é, tu viu o meu, sua piranha? Eu, hein, sai fora. Palhaço. Ai, nem, continua. E aí ela conhece essa sua colega de quarto, né, que é a Rebequinha, com quem... ela se dá muito bem mais por imposição de Rebecca do que por qualquer coisa em comum entre elas, né? Porque Rebeca fala assim, nossa, eu te acho muito foda. Aí ela fala assim, ah, tá, obrigada. Aí Rebeca, tu tem irmã, tem? Aí fica que ele conta sua história triste, que ela perdeu a irmã e tal. Aí ela, se quiser, posso ter tua irmã? Aí eu fico assim... Gente, eu já saía correndo aí. Você se irmã, sai fora. Ela foi burra, né? Então, mereceu. Uma loucura. E aí desenvolve essa amizade verdadeira delas, né, a partir daí, que não sei porquê, de certa forma, impede a Sarinha a se relacionar com outras pessoas, né, assim, coincidência. É uma coisa boba, assim. Porque... É importante pra história lembrar que ela pergunta da irmã, porque ela vê uma tatuagem no peito de Mika Kelly, escrito Emily. Minha irmã! E aí ela fala, essa é quem? Pô, minha irmã morreu, sei que, fiz homenagem à minha irmã. Aí ela, maneiro, mas se quiser posso ser sua irmã. Aí, tipo, guarda essa informação. Aí continua, Sassi. Não, eu gosto que assim, a Rebequinha, ela é... Eu até me identifico com ela em alguns pontos, né? Porque ela é uma menina reservada, assim, não é muito sociável e tal. Mas ela tenta, né, no início. Ela fala assim, ah, é importante pra Sara, vou tentar, né... Ser mais outgoing. Aí ela começa a conversar com o Eli Michalka. Essas aí não vai saber o nome verdadeiro, não, tá, Sassi? Que isso, grande personagem de Eli Michalka, Tracy. Tracy Allen, o quê? Ela começa, né, gente, tava vendo a foto de Eli Michalka aqui no MDB, é outra pessoa. Uma senhora de cabelo castanho escuro. Castanho escuro, né, menino? Que loucura. Uhum. Ela começa a conversar e tal, só que... Tracy não é uma amiga muito boa, né, porque um dia ela sai pra noitada, aí sem Rebequinha, e aí Tracy larga a Sarinha lá e vai pegar um boy, né, quem nunca. Aí Sarinha, né, muito, com muita noção também, liga pra Rebequinha tá lá dormindo no quarto, ela fala assim, menina, precisando de uma carona, porque Tracy me abandonou. Aí Rebeca vai lá atrás dela no posto de gasolina, já tá comendo a lanchonete. Ela fala, menina, desculpa ter ligado, a Rebeca Martina tava acordada. Aí ela, ah, tá. A voz de sono, né? Uhum, a pobre. E aí a Rebeca pensa o quê? Eu acho que não quero mais essa história de minha irmã ficar saindo com o Tracy, não. Não gostei. Até porque eu sou amiga muito melhor. Porque eu estava dormindo e eu me, né, desloquei pra poder salvar. E agora a Sara sabe que eu sou melhor. Uhum. Não precisa mais dessa vagabunda. E aí Rebeca começa a fazer guarda no corredor, no quarto de Tracy, né? Tracy sai, ela tá lá assim, tão... Viado! O susto que a Limitchalka toma quando sai e vê essa mulher sentada guarda na porta que eu tomei. Nossa, viado. O susto que ela tomou foi maravilhoso. E ela ainda tenta avisar a Sara, né? Fala assim, Sara, tua amiga me esquisita. Parada, ela tá do meu quarto. Aí eu falo assim, ah, é? Problema seu. Né, Sara também. Não dava muita confiança. Sara é assim, amiga, cada um com seus problemas. Cheio de coisa pra fazer aqui, tu já aí preocupada com... Uhum. Caramba. E Sara tem um plot também, né, que é dos estúdios, que ela começa a forçar pra entrar na aula de professor Roberts, né, que é Billy Zane. Ah, é que ela é estudante de moda, né? Isso, ela é croquista. E aí ela quer muito pensar no... E ela é toda estilosa também, né? Com aquela boininha, aqueles casacos. Mano, há problema em Paris, né? Ai, era o auge naquela época, aquele estilinho dela, né? Aquele chapéuzinho de Britney, Me Against the Music. Falei, gente, eu tenho que dar pra aula sim, senhor. E aí, assim, eu não quero culpabilizar a vítima, falar, ah, ela usou roupa curta e tal, mas eu queria a opinião da Mandy no assunto. Porque é o seguinte, na primeira cena que Sarinha vai atrás de professor Billy Zane, ela já chega na aula dele dando uma mordidinha no lábio. Amigo, então, ficou uma merda essa cena. Pois é, porque eu achei que ela tava assediando ele foda, achei que ela tinha um caso com o professor e tal. Exatamente, eu acho que não era pra ser isso. Tipo, ela realmente queria muito a aula do cara, porque ela não era piranhona. Se fosse a Tracy... Até ela fala assim, ela era do benzinha, e ela também, do jeito dela, ela era discreta e tal, não era jogadona. Então eu acho que não era pra ser, mas eu acho que Mika Kelly transbordou um sex appeal ali que não era pra ter sido aquilo, e ficou pensando realmente que ela usou da sensualidade pra conseguir a aula, sacou? Mas acho que não foi de propósito. Acho que ela só é maravilhosa mesmo. Entendi. Aí ela chega então, né, seduzindo o professor, mas sem querer. E aí ele fala, olha, minha querida, as inscrições pra minha aula já acabaram, muito concorrido e tal, mas tem outros dois professores que você pode ir. Ela fala assim, então deixa que eu faço aula no próximo semestre, porque eu só quero fazer se for a sua. Olha que safada, né? E ele que já não gosta, porque nesse momento eu fui lá no grupo e falei, gente, que é isso, Billy Zane dando em cima da aluna? O que tá acontecendo? Mas sabe que eu fiquei mais impressionado? Um professor numa escola de moda ser hétero. Eu acho que isso que foi o que... Ainda mais sendo Billy Zane naquele visu, né? Não, ele com a cabeça careca, horroroso, menino. Parecendo o senhor cabeça de batata. Parecendo o doutor Abobrinha. Já se tava naquela época. Ele tava de boina... Ele parecia o Jacques Leclerc, menino, da novela. Mas tinha, naquela série que a gente viu das bailarinas, tinha homem mais, parecendo mais hétero do que ele nesse filme, gente. Então, gente, o que tá acontecendo com o mundo? Não pode isso. Eu jurei que ele era um viadão, mas não, né? Ele tava lá, à vontade, toda vez que viu um aluno, uma jovem. Ele fingia de viado pra comer mulher, né? E aí, beleza, a Sarah começa, então, a fazer a aula dele. E aí vai compartilhando suas roupas, seus croquis com a Rebequinha e tal. Mas a Rebequinha, por enquanto, tá focada em Tracy, né? Ah, outra coisa da vida de Sarah que é muito importante é que Sarah fica de noite, todo santo dia, dia sim, dia não, recebendo ligação do ex dela, né? Que é Jason. Uhum. E aí ela fala assim, ah, não aguento mais esse ex, esse cheiro da cachorra da Viviane na minha cara, não sei o quê. Mas não faz nada também, não dispensa esse homem, só fala assim, ai, Jason... Daqui a pouco te atendo, né? E às vezes sente falta dele, né? Ela confessa também. Ah, é verdade. E aí a Rebeca fica meio assim, que porra é essa que a vagabunda de minha irmãzinha tá fazendo? Exatamente. Esse filme, na verdade, nada mais é um questionamento, assim, a vítima às vezes não tem culpa mesmo. Não, porque assim, a menina era tão maluca que qualquer coisa que Sarah pensasse alto, sabe as coisas que a gente fala assim alto, tipo assim, ai, quero morre. Acho que se ela falasse assim, ela ia falar assim, acho que eu vou, né, fazer, vou matar ela por assim... Chamar uma faca no baço dela. Exatamente. É que desejo. É que a Rebequinha tem essa coisa de querer agradar a Sarah, né? Sim. Então ela é tipo assim, a Sarah falou assim, ai, queria comer, sei lá, um babalu de maçã verde, que nem existe mais. Ela, amigo, ela ia... Dar o jeito dela, comprar e trazer. De certa forma, ela é a mega humana universitária, né? Porque ela faz tudo pelo objeto de seu afeto. Por sua dona. É isso. Exatamente. Por sua irmã. Sua irmã. É minha irmã. Mas aí ela tá tão focada em acabar com essa amizade de Tracy e Sarah, né? Que Tracy largou Sarah na BR. Que numa cena, assim, de transcendental, a gente tem Ellen Mitchell tomando um belo banho. Nossa, mãe! No vestiário da universidade. Essa cena é icônica. Rebequinha chegando, tal qual Lola, né? Em Beleza Fatal, quando invadiu a prisão. Chegando só com um capuz, uma voz grossa e um sonho. E arrancando o piercing da barriga da garota da Tracy. Sim, que nervoso. Essa cena foi a única cena que justificou esse filme ser chamado de terror. Sim. Uhum. Mas menina, eu fiquei assim impressionado que na hora que ela chega, eu achei que ela ia fingir que não era ela que tava atacando, né? Sim. Mas já dava pra ver a cara dela, falei, gente, mas já tá mostrando quem é o vilão. E ela ainda chega no ouvido da garota e fala assim, não gosto de você, não vejo verdade você, seus posicionamentos, sei lá, e tal. E a Tracy fica assim, se esperneando no chão. E no dia seguinte, ela fala... Ah, na verdade, acho que ela já fala no dia da ameaça, né? Deixa a Sarah em paz, não sei o que, se você falar com ela de novo, eu te mato, vou te capar. E aí ela arranca... Isso, eu te mato, assim. Ela arranca o brinco da menina, de Ellen Mitchell, né? Arranca o brinco da Ellen Mitchell. E aí logo tem aquela cena na sequência que ela encontra, né? E aí a Sarah dá um tchauzinho assim pra Ellen Mitchell. Eu já falei, aí, amiga, tá sumida. Desesperada. Me chama pra sair. Ela fala, ai, vou ali, já volto. Qualquer coisa me avisa. Não, ela fala assim. Bate um saco. Assim, tu mudou de dormitório, viado? Tu mudou de prédio? E aí a Tracy fala, achei melhor, né? Ir pro mais longe possível de você. Aí a Rebeca aparece do outro lado sorrindo assim, na direção dela, os três se saem correndo. E aí a Rebeca fala: oi, meu amor, tudo bem? E aí, amiga? Tá sumida? Aí, ela, aí a Rebequinha fala pra, pra Sarah assim: estranha tua amiga, hein? Que cara de ai, pau, meu Deus. Eu amo muito. Eu amo muito. E aí, assim, se até então eu tava, né, mais ou menos de boa com a Rebeca, porque o que, que é arrancar um piercing no umbigo, né, gente, pra uma amiga que não é boa com sua irmã? Não é nada. Porém, começa um plot que muito me incomodou, que é Sarah acha um gatinho na faculdade. Ai, a fofinha, né? Coisa mais fofa, é a fofinha. E aí ela encontra o gatinho e fala assim, ai, mas tão fofinho e tal, leva pro quarto achando que Rebeca não vai reagir bem. E Rebeca super, nossa, vamos adotar ela mesmo não podendo. A gente cria ela como se fosse nossa filha, né? E aí tem várias cenas do gatinho pulando assim no, no quarto, é uma gatinha super pequenininha, muito fofa. Ela é muito dica. Muito. Querida. Vocês guardem essa informação. Nesse meio tempo, Sarah tá, tá conhecendo melhor nosso querido Stephen, né? Que tenta embebedá-lo na primeira noite, mas que é um grande cavalheiro, um grande gostoso. Romance, né? Romance que surge. É, um lance é um lance. É. E Rebeca não gosta muito dessa aproximação, porque tá tirando meu tempo de qualidade com a minha irmã, né? Porque Rebeca quer levar ela em exposições de arte, sempre indo em ver quadros maravilhosos. Exposição aí... já... Eu amo que quando ela vai na exposição de arte com a Rebeca, aí ela fala assim, nossa, esse aqui é o meu quadro favorito, que é o quadro de uma enfermeira, com os olhos tudo sangrando, a mulher toda gritando, toda cagada. E aí Sarah fala assim, educada, né? Achei legal. Aí ela fala, nossa, menina, nem todo mundo tem esse bom gosto. É um quadro horrível de, uma, de morte, né? Macabríssimo. Eu amo. Não, e tem uma hora que a Rebeca chega pra ela e fala assim, minha, comprei o ingresso pro show do fulano, que eu sei que você gosta dele. Eu cheguei no show de música, né? Tava esperando o meu momento CW. Exato. Aí Sarah fala assim, menina, mas marquei um date hoje, ela... Ah, que bom, né? Então, qualquer coisa eu vendo esse ingresso. Vendi um rim pra comprar, mas tudo bem. Ela fala, não, então mesmo, vamos, eu desmarco. Mesmo sendo rica, eu vendi um rim. Exato. E aí elas vão nessa exposição igual a anterior que elas foram. Eu falei, gente, que posta. Então, mas mais uma coisa que fica pesando contra Stephen é que, aparentemente, Sarah acha que ela pode sair num date com Stephen e não ligar pra Rebeca pra dizer se tá bem ou não. Não dá satisfação. E horas que vai exato. Chegar. Quer dormir fora, não fala pra irmã. É, gente, irmã, você tem que ter uma... Pô, aí Rebeca fica a noite inteira acordada, esperando ela chegar, ligando pro celular dela. Ela larga o celular em casa, ou então ela fica transando e não olha o celular. Entendeu? Um absurdo. Ela larga esse celular dela dentro de uma gaveta, né? Pois é, menina. Quem precisa de celular em 2011? Pois é. E a gente tem uma cena muito sensual também, que é quando Rebeca finalmente sai... Rebeca não, Sarah finalmente sai com o Stephen, né? Pra conhecer o quarto dele. Eita, caramelo. Nossa, essa cena, mano. Sério. Ela deixa o celular lá na gaveta e Jason, né, o ex de Sarah, tá ligando. Olha, Brito, atende. Sinceramente, é a única coisa que eu posso dizer. E aí, enquanto Sarah tá tirando a roupa de Stephen no quarto dele... A Rebeca tá deitada em sua cama, falando com o Jason no telefone, bem assim. Oi, aqui é a Sarah. Fala comigo. E aí ela fica... Não, tem um negócio aqui no meu bolsinho. E aí ela começa a fazer o DJ lá, com o moço no telefone, fingindo ser a irmã que ela adotou pra si, enquanto a irmã tá perdendo a virgindade, né, com um chifre. Meu Deus, essa cena é muito icônica, porque assim, as duas estão... tecnicamente transando, uma sozinha e uma com o cara. E, tipo assim, parece que elas estão numa sinergia, sabe? Tipo, as duas estão no mesmo, na mesma sintonia ali, naquela mesma hora e tal. Parece que Rebeca teve esse sexto sentido, sacou? Sim, o sense8, né? É, cara, exatamente, o sense8. Conexão é muito de irmãs, né, amiga? Ah, aí a gente já tá invadindo o plot do outro filme, né? Que é Sister Foca. É isso. Eu amo. Conexão de irmãs. Mas aí depois que rola esse momento, né, as duas ficam de boa, Stephen tá ali. E aí, menina, começa a rolar um outro plot que é muito desconcertante com a nossa querida Rebequinha, que é... Sarah, o gatinho foge uma hora do quarto, e a... que a, eles chamam de... é tipo a coordenadora do corredor, né? Tipo a Bella de Secret Life. Isso, a síndica do prédio, né, menina? Isso, a subsíndica, ela vê o gatinho e fala, olha, infelizmente não vai poder ficar aqui. Porque, né, não pode animal, não pode pet, perder meu emprego. E aí a gente descobre que Sarah tem uma amiga, sapatão, que é ninguém mais, ninguém menos que Rachel Gatina de One Tree Hill, né, nossa querida Daniel Harris, como Irene. A grande sapatão. Mulher do Jensen Ackles, né? Sim, e mulher do Dan Scott em One Tree Hill. Eu amo. E aí Irene leva Sarah pro seu apartamento e fala assim, menina, tô aqui nesse apartamento que eu mal fui aqui, eu viajo muito. Ela foi trocando de frente de roupa na frente de Sarah, né? Uma loucura. Por que tu não vem pra cá? Deixa essa roommate aí de lado. Traz teu gato. Amigas demais. Amigas. E aí, bom, quando a Rebeca fala da Irene, ela fala assim: essa amiga sua gosta bastante de mulher, né? Sim. Aí ela gosta, né, amigas? Ai, amigas. E aí ela fala: amigas companheiras da minha vida, né? Uhum. E a Irene fala, não, avisa essa tua amiga aí que tu vem pra cá, traz a gatinha. E aí, tá de, por mim aí. Tá de boa, por tu tá de boa. Aí Sarah fala, ah, eu vou falar com ela. Mas Sarah já tá pressentindo que vai dar merda, né? Porque quando ela vai falar com a Rebequinha, ela já tá com a cara assim de já, e não queria estar vendo essa conversa. Você quer ir embora daqui? Não, não é isso, calma. Não, não é que eu quero, né? Que por causa da fofinha, é, seria melhor eu ir. Exato. Tô achando você uma estranha maluca do caralho? Não. Mas... fofinha, fofinha, tô brincando pra preservar. Nossa gatinha. E aí, provando que a Rebeca, né, é uma pessoa super equilibrada, a Rebeca faz o quê? Leva a fofinha pra dar um passeio na lavanderia, né? Em sua cesta de lavar roupa. Não meu, pro que eu escolhi, né, pensar desse filme, eu digo que fofinha conseguiu escapar com vida dessa máquina e só deixou a Rebeca eu lá. Eu também. É. Com certeza. Porque ela bota a fofinha dentro da máquina e fala assim, vai, é tão quentinho aqui, né? Fica aí, querida. E aí ela volta pro quarto depois, ai, perdi fofinha, a fofinha fugiu, eu não acredito. Olha, e aí, Sarah, mas como assim? Eu tava passando pano pra essa mulher até aí. E assim, você pegar um ex abusivo e jogar uma gasolina, ok. Você pegar, arrancar um piercing de uma filha da puta que abandonou sua amiga na balada. Ah, é verdade, teve esse hit, né? Que ela tacou gasolina no homem, né? É no posto. É, isso. Aí, arrancar o piercing da vagabunda que abandonou a sua amiga na balada, tudo bem. Você fazer, se fingir que tá sendo assediado pelo professor pra ajudar a sua amiga, ok. Agora, você matar um gato, eu acho que aí já passa um pouco. Draw the line, né? Pra mim, ela tava sendo uma anti-heroína ali. Aí, ela chegou nesse ponto, ela virou a vilã do filme. E a Luísa Mel tava pronta pra catar ela. Pois é. Mas o homem do posto era ex da Sarah também? Pra mim, acho que ele era um avulso. Eu acho que ela estivesse só sendo doida. É, pra mim ele só um avulso. Eu achei que era o ex dela, que ela tava indo atrás. Não, o ex é aquele que ela dá facada depois. Ela matou o ex. Ah, é mesmo, verdade. Eu achei que era dois. Adoro. É, sendo Sarah, você nunca quer, né? Não duvido. Minca, né? Tá aí, né? Pegando várias. Pois é. Até hoje. Aí tem esse momento da gatinha que é muito tenso, mas tem um momento de heroína de Rebeca, que é quando Sarah vai conversar com seu professor, né? Ele tá, ai, quero dar oportunidades pra mulheres artesãs, guerreiras, minhas alunas. Você quer entrar num programa que você vai viajar comigo, dormir comigo, tudo e tal? Aí Sarinha fala assim, ah, talvez, né? O que eu preciso fazer? E aí, esse homem... enfia... em Paris, né? Queria ir pra Paris com ele. Em Paris, tal qual o balé, né? É o Dead Hotman deles, né? Tava pois é. E aí, esse homem beija, Sarah, de uma forma tão sensual, pra dizer o contrário, que nossa, é praticamente uma esfregada de boca, assim. E aí, Sarah, muito enojada, foge e conta pra Rebeca que rolou, né? Fala assim, ah, não sei o que eu faço, menina, fui assediada pelo prof, nunca na minha vida mordi a boquinha perto dele pra ele achar isso. E aí Rebeca fala assim, ai, que barra, né, amiga, tomara que, né, isso venha à tona de alguma forma. Rebeca simplesmente vai atrás desse homem, né, toda seduzente. E seduzentíssima. E ela fica assim, ai... Então, né, ela fala, então... queria fazer sua aula também, né? Mas, poxa, falaram que você é muito exigente, né, More? Você fica, meu Deus! E aí, eu amo que ele se solta rapidinho, né? É, menino, cara, não vale um centavo. Não, ele se solta rapidinho. 2 minutos ele já tá... Vem aqui no meu colinho. É, né, pega essa, porque ele tem um tipo, né? Ele tava doido pra mim, que ele apareceu a clone. Pareceu igualzinho a ele, né? Uhum. Ele ainda fala assim, você tem alguma experiência com moda e tal? Ela, não, nenhuma, só vontade mesmo, aprendo rápido. Ah, eu sei uma coisa sobre roupas. Ela fica, eu fico melhor sem elas. É verdade, ela fala isso. Tinha esquecido esse diálogo. Verdade. Na hora que ela falou, ficou uma coisa sobre roupa. Foi, quer ver que essa vagabunda vai falar que fica sem a roupa? Só pra dar. Aí, piranha. Gosto. E aí ele vai agarrar ela e fala assim, professor Roberts, que é isso? Aí ele tá achando que ela tá até então, não é assim, né? E aí ele tá, ai, danada você, hein? Aí ele vai de novo. Aí ela, ai, tá me batendo. Meu Deus, tá me machucando. E aí você vê que ela tá gravando tudo em seu Nokia de Felipe. Nossa, o auge da tecnologia em 2011, né? Nossa, eu fiquei como? Isso, minha garota, tu não vai fazer nada com isso não, né? E ela, professor, esse filme é tão sem orçamento que eu achei que ia entrar alguém nessa hora, né? Pra presenciar o negócio dela. Mas não, né? Ela tava lá gritando e com a cara de foda-se. Essa cena foi uma cena que, assim, just because, né? Porque Billy Zane, daquele tamanho ali, era só ele dar um soco na cara dela, pegar o negócio, quebrar tudo e acabou. Tinha nuvem naquela época, né? Porque ele ainda tenta pegar de volta e ela, tipo, não sai. Eu, hein? Quebrava ela toda e queria... Quem que ia falar que foi ele que bateu nela? Porque não tem câmera, não tem nada. Não tem nada. Duvido. Se fosse 2025, tudo bem, né? Poxa, 2025, meu irmão, é Big Brother. Você não pode... Peidou fora de casa, alguém já vai saber. É. Mas naquela época, tudo liberado. Mas aí, e aí logo depois que ela faz isso, a Sarah fala, ah, menina, parece que algum aluno denunciou o professor Roberts e foi substituído. Ela fala, não acredito. Menina, que babado. Se eu fosse ficar querendo, eu ia falar assim, cara, tudo dá certo pra mim nessa faculdade, né? Todos os meus desejos se realizam. Que coisa esquisita, né? Maré de sorte. Menina, que loucura. Uhum. E aí eu não sei em que momento do filme a Rebeca também decide que é uma boa ideia sequestrar Mahá e Irene, né? É porque ela quer tirar a possibilidade de Sarinha ir morar com ela, né? Morar com a sapatão. Entendi, mas já não tinha resolvido com a história da gata? Tinha resolvido com a história da gata, mas Sarah agora tá mais querendo sair, né? Mas é porque não rolou a viagem do dia de ação de graças? Exatamente! Que Rebeca vai levar, fala assim, Sarah, vamos fazer uma viagem, vou levar você para meu hometown, né? Uma cidade super esquisita. Aí Sarah vê que os pais de Rebequinha morrem de medo dela, tem um cagaço violentíssimo dela. Que ela toma remédios controlados. Não, e detalhe. Deveria estar tomando, na verdade, né? Detalhe, a Sarah não ia pra essa viagem, ela ia ficar com o namoro, com o Stephen, noção de graça. Só que Rebeca se dá uma surra em si mesma. Ah, é verdade, ela se rasga com a faca. Pois é, e finge que foi atacada no campus. E aí, Sarah fica falando assim, vamos na polícia, menina, vamos dar parte. E ela fala assim, não, eu só quero que você fique aqui, você resolve tudo, não precisa de polícia. E aí eu gosto que Sarah também é muito sensível nessa parte, né? Ela tá uma hora saindo com o Stephen da faculdade e Rebeca tá no carro esperando ela, tá tipo a 1 metro dela. E ela fala assim, ah, Stephen, queria ficar aqui, mas Rebeca sabe como é, né? E revira os olhos, assim, tipo, a menina acabou de ser atacada, né, segundo a versão dela. E você tá assistindo, vou ter que ir com essa escrota, essa piranha. Não aguento mais essa garota. Gente, eu vou falar pra vocês. Me rasgar, eu acho que eu até um surto psicótico conseguiria fazer. Agora, me socar a própria cara, mano, tem que ser muito doente. É. Porque ela ficou dando murro no próprio olho. Cara, isso Nossa, sei lá, vai contra vai contra qualquer instinto de sobrevivência. Bizarro, bizarro. Tipo, ela podia bater a cara numa parede, qualquer coisa, né? Não é, sacando. Mas foi dramático nesse nível. Não, faltou assim. Nada pra ela dar com a cara na parede. Faltou muito pouco. Pois é. Mas aí elas viajam juntos, como vocês falaram, né? Os pais de Rebeca muito, né, assim. O que é que minha filha tá fazendo aqui? E nossa, susto que eles tomam quando ela chega é maravilhoso. Sim. E no quarto de Rebeca tem alguns desenhos, muitos, né, de Nina Dobrev, assim, tipo... É... É só o papel de parede do quarto inteiro. Ela é muito fã de Nina Dobrev, né? Exato. Ela é fã de DVD, né? E o Sarah fala, e aí chama, né, a atenção de Sarah. Sarah fica assim, então, menina, que loucura. Ah, quem é essa? Será se é doida ou sapatão? Aí ela fala, just a random girl, né? Só um trabalho da faculdade, da escola que eu fiz, nem conheço. Exato, nem faço ideia. Vi na revista essa menina. Uhum. E aí ela sai pra tomar um café, um sorvete, sei lá, né? Muito cidade interior. E aí chega a Nina Dobrev com umas amigas e fica assim, toda estremindo quando vê a Rebeca. Inteira, ela fica assim, nossa, virou a Rebeca aí! Rebeca! Olha, Rebeca! Rebeca tá aqui! Assim, todas assim, cochichando, né? Cochichando altíssimo, inclusive. E aí, Rebeca vai lá conversar com a Minka e fala assim: tua amiga ali, não é que tá no teu quarto? Não, é que é igualzinha teu desenho. A mesma pessoa avulsa que você fez o trabalho sobre, né? Aquela menina ali. Pois é. Aí ela vai lá conversar com o Nina da bebê. E aí, Nina, beleza? Aí, Nina, oi, querida. E aí, querida? Morrendo de ver se cagando. E aí, em algum momento, ela fala pra Rebeca, né? Nunca fui sua amiga. Então, para de ser doida. É, Mika Kelly fala, vamos sair daqui, vamos embora, não sei o que, esse tipo de piranha aí, não merece você não. Bom. Não merece você, meu mozão. Que linda, te amo. Irmãzinha. Ah, eu amo. Que já é, já, depois quando elas voltam da viagem, que a Rebeca fala assim, então, menina... Decidi perder meu medo de fazer tatuagem. Meu Deus. Perdi meu medo, quero fazer minha primeira tatuagem. Você vai comigo. E aí, não, quero fala... que você tem que ir comigo. Não tinha outra opção. Sarah falou, menino, não tenho escolha, né? Fazer o quê, né? Vamos lá, né? Ai, vou ter que ir, né, menino? Aí ela vai, faz a tatu. E aí... A Rebeca sai lá toda feliz com sua tatu nova e fala assim, quer ver? Aí a Rebeca fala assim, é, não tem opção, né? Vou ter que ver mesmo. Eu vou querer, não queria, né? Mas já que você tem que mostrar. Mas já que você tem que mostrar, né? E aí, quando ela baixa, a brusa tá no mesmo lugar de Sarah, assim, minha irmã, bom. Tararara. Ela tatuou a Emily, não foi, não? É, não, é minha irmã, entendeu? Minha irmã Emily. Aí tá tatuado Emily igualzinha a tatuagem de Sarah. Ela fala agora nossa irmã. Agora... É, porque se Sarah tatuou Emily, ela tinha que tatuar a Sarah. Exatamente. Pra ela ser. Você vê como ela de Lulu, né? Doidinha, né? Pois é. E a Emily quer sair correndo. Em algum momento, depois pós-viagem, também ela resolve procurar o remédio, porque a mãe dela pergunta, né? A mãe de Rebeca pergunta pra ela, vem cá, a Rebeca tá tomando a medicação? Era que medicação? Salinha. Que medicação? Carta? Que carta? Não me lembro de carta nenhuma. E aí ela fica com isso na cabeça, aí ela começa a procurar no quarto, ela acha o pote... Foi. E ela tinha visto a Rebeca conversando com o pai, né, na cozinha. Sim. Só que assim, até então não era nada comprometedor, né? Era só o pai perguntando assim, então, você parou de matar as pessoas, de perseguir as pessoas, pra ser doida? E aí ela fala assim, garota, claro, para com isso. Ele fala assim, aí ela fala pro pai, fala assim, garoto, para com isso, nem tô fazendo mais isso, isso é passade. Tô de boa, agora estudando, entendeu? Fazendo minhas coisas, vivendo da minha arte. De boa. Isso. E assim, a partir do momento que Minka vê essa tatu, né? Ela fala pra Stephen assim, ó. Não tô achando Irene, não, vai ser contigo mesmo que eu vou ficar por enquanto. Irene desapareceu, não me responde mais meu zap. Pois é. E aí larga tudo no quarto e sai pra ficar com o Stephen. E Rebecca fica assim, não tô entendendo, né? Você me deixou. Não ia ficar com a May Eagle. Pois é. E aí nisso o Jason, o ex de... Porque quando a Rebecca, né, fez telesex com o Jason, ela fala pra ele depois, nunca mais me preocupa. Mas me liga! E aí Jason entendeu que isso queria dizer o quê? Tenho que ir atrás dela na faculdade. Exatamente. Sim. É, não, e até a Rebecca fala assim, menina, mas Jesus nunca mais ligou, né, menina? Porque todos os desejos dela estão se realizando, né? Ela falou, nunca mais me ligou, menina. Magicamente. Loucura. E aí Jason vai no quarto delas, deixa um bilhetinho, né, na porta, porque a Rebecca não tá atendendo. A Rebecca tá catatônica na cama. E ele deixa um bilhetinho com o quarto que ele tá hospedado, né? Uhum. Aí a Rebecca não pensa duas vezes. Corre pros chuveiros, né? Tinge o cabelo de preto pra ficar igual a minha Kelly, mas fica com o mesmo cabelo depois na cena seguinte ela tá com o cabelo. Exatamente. Claro, né? Então, não deu tempo da tinta pegar, amigo. Pois menina, é. Eu fiquei, será que eu que percebi errado que ela pintou o cabelo de preto e voltou o cabelo normal na cena seguinte? Continuidade. Pintou de papel crepom, né? É e isso. Aí, assim, eu tava esperando que ela chegaria e transaria com o Jason Real oficial, né? Com o cabelo da outra, porque afinal elas são iguais. Sim. Mas a cena que a gente tem é Jason. Porque assim, gente, pensa comigo, Jason não vê essa mulher tem anos, né? Que ela largou ele na tendinha, não sei o que e tal. Aí Jason tá lá deitadinho, assim, sem roupa na cama. Ela chega por trás, abraça ele, começa a beijar o pescocinho e fala assim. Ai, e você, Sara? Que delícia. Ai, que gostoso. Ai, delícia. E eu fiquei, mas meu anjo, tu achou que ela ia só chegar assim? E tipo assim, ele não ia virar pra dar um beijo nela, pra tentar curtir a sessão, não? Ele ficava deitado, ai, que gostoso. E ela muito, tava com muito sono. E ela fala ainda, né? Fala, viada, faz é diferente. Uhum. Aí, antes de dar uma chance pra Jason reagir, essa mulher enfia a faca nele. Várias vezes. Mas segundo o Sato, ele sobreviveu. Não, garoto, eu me enganei. O Sato falou, ué, achei que ela tinha matado o Jason, mas Jason aparece em seguida. Eu falei, aparece. Aparece. Aí, aí ele olha e fala, mas Jason tá morto. Mortíssimo. Ah, que ódio. E aí, assim, gente, eu de fato não gostei tanto desse filme agora quanto da primeira vez que eu o vi. Mas eu tenho que admitir que a sequência de ação final é, assim, uma das coisas mais... mesmerizantes já feitas no cinema. Sim. Porra. Realmente, ele dá uma acelerada assim no coração. É. Porque nisso que Jason padece, a Irene tá amarrada na cama, né? Toda amarrada. E por algum motivo todo mundo vai parar lá. Vai Sarah, vai Sarah primeiro, né? Rebecca. E aí, menina, eu não sei nem descrever a ordem que as coisas acontecem. Porque é barata boa, a gente quebrando coisa, a gente pendurada na janela. E Irene amarrada. Irene amarrada sempre. Irene só, coitada, ela só testemunha e tenta avisar as pessoas no carão, isso, assim. Irene amarrada é a constante, né? É, exatamente. Mas tira porrada e bomba e facada e taca pela janela e pendura na janela e puxa da janela e taca do outro lado e tiro e... Caraca, tudo aconteceu. E uma coreografia até tiro, perfeita, né? Tem até tiro, é verdade. Tem de tudo. Mas no final das contas, no fringir dos ovos, Sarah mata a Rebecca. Ela mata ou só deixa desacordada? Mata. Mata, né? E antes da Rebecca desfalecer, mata ela fala, come. Né? Nunca fui sua amiga. Sim, fui sua amiga. A frase da sororidade. Nunca fui sua amiga. Eu achei que ela foi mal agradecida com a Rebecca. Eu também. Depois de tudo, né? Rebecca fez tudo por ela. Ela nem sabia do gatinho, seria o único motivo pra ela ficar chata de verdade. Acho que no final ela nem descobriu do gato, né? Pois é. Mas no meu coração ela vingou o gato. Então. Ah, pode ser. Foi de boa. Mas uma coisa que a gente não falou foi que Irene foi seduzida por Rebecca. Sim, é verdade. Numa boite. Cena canastríssima numa boite, no banheiro da boite. E Irene só babando em cima de Rebecca. Rebecca entrou no banheiro e Irene achou que, assim, entrou, nossa senhora, a mulher mais linda do mundo. Não, e antes do banheiro tem uma cena que Rebecca tá no meio da pista de dança, olhando sedutoramente pra Irene, que já pegou todas as mulheres da cidade, tá assim, nossa, essa eu não conheço, essa cor não tenho, né? Essa cocotinha, né? Uhum. Essa figurinha aí, eu não tenho no meu álbum. Cocotinha, demais. E aí, lá no banheiro, Rebeca tá lá, tipo, né, lavando a mão, lavando o rosto, sei que não sei o quê. E Irene passando batom, e Rebeca chega e fala assim, ih, gata, esse batom aí, qual que é desse batom? Ah, esse batom aqui, é de, como é que ela fala? De café com não sei o quê, chocolate com pimenta, sei lá que porra. Mas assim, eu tenho que dizer, que como, né, Rebeca e Sara são iguais, claramente, o sonho de Irene era dar um... Obviamente. Ela não chamou, Sara pra morar com ela à toa, né? Porque sapatão não dá ponto sem nó, né? Aham. Ai, traz sua pussycat junto. Exatamente. Deixa eu cuidar da sua pussy com você, sua chaninha. Eu faço carinho na sua chaninha todo dia. Vai ser ótimo. E ela vira pra Rebeca e fala assim, você quer provar meu batom? E passa o batom assim pra ela. E ela pega e beija a Irene. Fala, é, realmente. É, cappuccino com chocolate com pimenta, com sei lá com o quê. É no banheiro que a filha chora e a mãe não vê, né? Exatamente. Ela fala, ai, queria muito te levar ela pra casa, sabe? Mas eu tenho... um mês, não sei o que. Ela, ai, menina, não tenho, não. Ela, então bora. Ah, então bora. Aí, tá vendo? Sapatão morre pelo quê? Pela buceta, falei. Levou a mulher pra casa, a mulher amarrou ela na cama, não pra transar, pra matar mesmo. É verdade. E deu no que deu. Mas graças a Deus deu tudo certo, a Rebeca que acabou morrendo nesse processo aí. Graças a Deus. Mas será que era a Rebeca mesmo ou era a Rebeca Sara? Já pensou se foi Sara que morreu porque as duas estavam de cabelo preto? Seria um hit. Demais, né? Porra, seria de bom demais, nossa. Seria um hit. Às vezes ela ia mostrar que ela não tava com cabelo preto, na verdade é porque ela tinha pintado o cabelo pra aparecer. Da outra. É, ela pintou o cabelo da outra pra acharem que foi ela que morreu no final. Sim. Caraca. No final era a gente sempre melhorando o filme, né? É, mas esse é o nosso talento, né? Esse é o nosso dom. Viado, e assim, a última cena, que é Sarah e Stephen voltando pro quarto dela pra tirar a cama e botar no corredor, foi de uma cena triste. Não aceito mais roommateista. Gente, eu duvido que depois de passar por esse trauma inteiro, porque Sarah, ela não morreu, mas ela foi esculhambada na casa de Irene. Que tomou de tudo, de facadas, de tiro, de porradas, não sei o que, ficou pendurado, foi puxada, não sei o que. Duvido que eu ia ficar morando sozinha ali naquele quarto. Eu, claro que eu ia morar com você. Sozinha, né? Cagada. É, eu, hein? Tá maluco, ia ficar cagada. Não ia querer outra leitão maluca, claro que não. Mas o Chifre que eu já conheço, que é meu namorado, ah, não, eu ia morar com ele, com certeza. É, a solidão da mulher traumatizada, né? Mas é porque o Stephen, daquela primeira vez que ele arruma o quarto, quando ela chega, né? Que ele pede uns minutinhos. Nossa. A gente já vê que não era salubre ficar ali. Ele era largadão, né? Como é que a gente tava falando? Eita, largadão. Nossa, ele é muito piguezão, gente. Ele de pessoa tacava peidão. Leonardo. Certeza que tinha um funil ali naquele quarto. Leonardo do céu, cara. Mas é isso. Agora você lembrou bem, verdade. É, ela não queria morar. E assim, cheio de homem na casa, jogando videogame. É, mas aí acho que o problema é essa mulher, a protagonista, né? Porque ela que tá atraindo esse agente problemático pra vida dela, né? É, bom, acho que é aquela questão que eu fiz lá no começo. A vítima, às vezes, não tem culpa mesmo. Fica aí o questionamento, galera. Eu acho que Minka Kelly atraiu muito também. Ela precisa ler um pouco sobre a lei da atração. Quando a vítima tem culpa, né? Vamos fazer a... É o tema pro próximo podcast temático. Quando a vítima tem culpa. Tô zoando, hein, gente? Pelo amor de Deus. É o medo do cancelamento que nós temos, né, amiga? Ai, amigo, não tem mais não, mas assim, né, eu tenho medo do processo, então... É. Como diz a não, né, já estamos canceladas, né? É, canceladas já estão. Então... Amiga, eu já acho que pra mim, tô falando de mim, eu sou irrelevante pra ser cancelado, não sou famoso, então... Se você for cancelado, você até ganha uma fama extra, né, amigo? É, menina. É até bom. Quem sabe aí, algum outro... Às vezes é um Você não escreve num livro aí, Homem Meio Bicha? Vou escrever um livro sobre gays de calcinha. Cadê as minhas gays de calcinha, né? Como diz Renata, né? Cadê minhas gays de calcinha? Cadê minhas gays de calcinha? Olha lá, né? Renata no encontro, dançando, do nada. Pô, dançando muito, né? Dançando. Eu amo. E é essa a conclusão, né, menino? Desse filme icônico, né? Sim. Eu gostei bastante, gente. Não entendi eu esse também. Hate de Leonardo pra esse filme. Achei ele menina, pá. Não foi um hate aqui. Na minha memória, ele era mais movimentado, assim. Eu sei que é... tem bastante coisa. Ah, sim. Menino, mas sabe o que me ajudou? Eu assisti dublado enquanto eu trabalhava, fazendo minhas coisas. Tava rodando lá, então pra mim tava acontecendo muita coisa. A minha vida, mais o filme. Gente. Eu tava bem focado. Eu também, infelizmente, eu foquei. Aí demorou um pouquinho mais do que eu esperava. Mas eu achei um hit, assim, eu recomendo. É, porque assim, o que que eu comento? Foi injusto da parte da nossa pauta. Injusto agrupar os três filmes que a gente agrupou, porque eu vi os outros primeiro. Então quando eu fui ver esse, eu já esse tinha... Foi um erro. É, porque se eu tivesse feito na ordem que a Mandy fez, que era esse primeiro e os outros depois, talvez eu tivesse gostado mais de novo. Eu fiz isso também. Sim. Sim. Eu vi também o Roommate primeiro e depois os outros. Uhum. Você que se auto-sabotou. Me auto-sabotei. É porque os outros, como eu já tinha visto o primeiro e eu queria muito ver o segundo, eu fui no outro, né? Mas aí foi aí onde eu errei. Aí que o barco desabou. Você não chegou a rever o primeiro? Revi. Ah, tá. Porque eu revi o primeiro, vi o outro, depois vi o Roommate. É, eu revi o primeiro também. Mesmo não tendo, sei lá, 2 meses que eu tinha revisto, né? Não, menina, mas assim, que nem o Zanon não lembrava absolutamente nada. É, então, pra mim foram 3 filmes novos que eu assisti. Acho que eu lembrava mais de Roommate do que do outro. Não, esse eu realmente não tinha visto e eu amei demais esse filme, gente. Eu terminei esse filme, tipo, aplaudindo. Pé batendo palma, sério mesmo. Esse é Simple Favor. Aplaudindo com a buceta. Exatamente. Gente! Se eu odiei um dia Blake Lively, não me lembro. Foi isso. Foi eu, assim, graças a Deus, assim como... Eu, assim como, graças a Deus, como minha amiga Zanon, nunca criticamos. Menina, eu não sei se o Sasser percebeu a poesia da escolha que ele fez quando ele escolheu essa pauta, mas a gente colocou aí Blair contra Serena, né? É verdade! E como? E dois personagens verdade. De Crepúsculo também, né, cara? O Vampirão e a amiga de Bella. Olha aí. É verdade. Gente, é sororidade, é Crepúsculo, é Gossip Girl. Amiga, mas será que eles vão reclamar que a gente tá falando de Blake? Porque ela tá cancelada por uma parte e não decida por outra. Mas ela tá cancelada pela gente, né? Que é o que importa. Não, porque eu já falei, eu e Sassi temos uma opinião. A gente tem 1 quilômetro de pano pra passar pra Blake porque ela é bonita. E eu não dou então, nem... Então, assim, eu, né, particularmente... Tô separando a atriz aqui, a autora da obra, entendeu? Estou separando a obra. Pra mim, ela pode se fuder. Mas ela tá um ícone nesse filme. Tá, assim, tá. Perfeita, sem defeitos nenhum. Eu sou da sua vida, que é ela, né? Eu sou daquela opinião. Ela pode ser babaca, eu não vou morar com ela. Então, pra mim, eu tô cagando e dando se ela é uma filha exatamente. Da puta. Exatamente. A gente tem que começar... Ela não cometeu crimes? Então tá ótimo. É isso, ela só sendo chatona pra lá, pode ser chatona. É isso, ela e o marido dela fazendo as coisas pra lá, que se foda. Exatamente, eu quero que não vai influenciar em absolutamente nada na minha vida aqui em São Bernardo. Exato, amanhã vou ter que acordar pra pegar o BRT da mesma forma. É aquela velha máxima, se a gente fechar o X... Nada, não existe problema. É isso. Não, porque as pessoas nem sabem que Blake tá cancelada. Exatamente. Em outras redes. Então, exatamente. Então pode ver, gente. Pode ver sim, por favor. E pode amar essa mulher pra sempre nesse filme, que ela tá perfeita. É, vamos dar o serviço, né? Pra galera saber. Vamos lá, né? Um pequeno favor, né? Vamos começar aí nosso segundo filme. Pequeno favor, A Simple Favor. Filme que tá disponível no Prime Video Infelizmã, apenas dublade. Infelizmã tá? Mesmo, gente. Porque assim, eu tenho que te dizer que das poucas coisas que eu lembrava desse filme, a cena que Anna Kendrick entra perguntando pro marido de Emily se ele tá fazendo Diabolique com ela, eu lembro do texto dela falando inglês, era maravilhoso, e a dublagem não foi à altura. Sim. Você eu lembro de algum legendado? Quando eu vi o filme no começo do ano, tinha legendado, não sei o que rolou, entendeu? Não sei o que rolou, mas por enquanto só tem dublagem, tá bom? No Glorious Prime Video. Nota do Metascore, sucesso demais, 67. Eu amo. Isso, tá? Tem que ser 69. Mas foi quase. É que se você botar ali o Ibope, a base de erro, né, para mais ou para menos, dá 69. Entendi. Entendeu? É só adicionar mais duas irmãs, né, vira 69. É isso, exatamente. E aí, menino, então, o que temos aqui nesse elenco, né, menino? É um elenco menos recheado do que o de Roommate. É, mas é um elenco com presença, né? É um elenco com presença. Começando com as nossas duas protagonistas, né? Blake Lively e Anna Kendrick, né? São protagonistas perfeitas. Maravilhosas, perfeitas, flawless, né? Flawless. É porque o segundo elenco é mais, né, enchido, assim. O primeiro tem vários avulsos, né? Temos o Henry Golding, belíssimo. Maravilhoso, né? Esse homem. Que tá também no filme do mesmo diretor, que é o da menina lá, da Neres, né? Também, né? Da Neres lá do Coração. Ah, do Coração, verdade. Last Christmas. Que eu lembrava dele de Podre de Rico. Também, no Crazy Rich Asians. Crazy Rich Asians nunca vai ter continuação, não, porque eles deixaram vários. Vai ter, vai ser série de TVs. Que faz muito tempo, né? É, tava lendo essa semana a notícia que vai ser série de TVs. Olha aí. Mas vai ser o mesmo elenco? Vai ser o mesmo elenco. Mesmo elenco. Inclusive, Aquafina. E Mike Chang. Mike Chang tá? Mike Chang tá. Ele aparece no pós-crédito. Ele aparece, né? No final quase, não é? Gente, é, no pós-crédito. Vou ter que rever. E também temos Andrew Reynolds, aí, né? Nosso new normal. Como amigo gay. Como mamãe viado, né? Eu me perguntei se o Ryan Murphy tem alguma coisa a ver com esse filme, tem? Não tem. Porque, né? Deveria. Não é bom, tem. Menino, se fosse ruim, poderia ser. É verdade. Né? E o filme é dirigido pelo Paul Feig, né? Paul Feig aí que dirigiu grandes obras do cinema, como Missão Madrinha de Casamento, As Bem Armadas, A Espinha Que Sabia de Menos, Caça Fantasmas, né? Das Mulherzinhas. Uma Segunda Chance para Amar, né? Last Christmas. Também dirigiu A Escola do Bem e do Mal, que o Zé não gosta. E por último, ele dirigiu o glorioso Salve Salve Jackpot Loteria Mortal, que comentamos aqui ano passado. Amo um ícone. Amanda de BV também. Com Aquafina e John Cena, né? Meu marido. John Cena. E é isso, né, menina? Esse elenco. Não, tem outra pessoa desse elenco que você não tá comentando. Quem? A mãe. Ah, é verdade, Jean Smart! É. A nossa Deborah Vance, né? Maravilhosa, perfeita, como mãe de Blake, né? E temos também aí como irmão fodido, né? Dustin Milligan, que era o Ethan, né? No Tiono, e é o boneco de neve. Amo o boneco de neve no filme do boneco de neve. Gente, abri aqui o IMDb, tá a foto dele, né? E a foto do filme do boneco de neve. Gente, dia diferente pra caramba. Você vê como ele era melhor antes, né, menino? Um corpão assim. Nossa, eu falei, se eu fosse irmã dele, também não teria sossego. Diferente. O boneco de neve é o filme baseado no livro, boneco de neve? Não, não sei se tem um livro. É um filme da Netflix de Natal em que ele é um boneco de neve que toma vida. Que aparece pelado na rua, se casa com a mulher e ela fala assim, aí ele fica, é muito fofinho, ele fica tipo assim, querendo aumentar o ar-condicionado, porque tá com calor. É que a Amanda não tava gravando com a gente ainda, não conseguiu esse conteúdo maravilhoso. É muito bom. Vou procurar. Um amor feito de neve. Um amor Hot Frost, em inglês. Né? Mas alerto que a forma física do irmão de Anna Kendrick é melhor em Simples Favor do que em boneco de neve. Ele tá muito magro no boneco. Mais trincado. Exatamente. Mas e aí, Leózio? Nos conduza por essa trama maravilhosa de Um Pequeno Favor. A Little Menino, eu fiquei chocado com o tanto que esse filme é rápido, assim. Porque ele tem duas horas. Mas tudo nele é assim, aceleradíssimo. Ele é dinâmico. É muito. Ele é muito bom. O que a gente conhece aí já de cara, Stephanie, né? Smulders, que é a minha Candy. Hi, moms! Hi, moms! Ela é uma mãe muito precavida, né? Ela tem máquina de crepe, coisa de encher balão. É muito soccer mom nela, né? Sim. Ela é. Ela é aquela mãe que se inscreve pra todos os clubes, todas as festas, qualquer coisa, ela se voluntaria. Exato. Tudo que precisa na escola, ela resolve e tal. Os outros pais meio que tem cisma dela. E ela é influenciadora de mães, né? Do nicho de mães. Ela tem um canal no YouTube. Que nem eu. Exato! Tem um canal no YouTube igual a você, Raimundo. Me representava. Você podia fazer pra mãe também. Como mãe, né? Mãe de mãe reborn. Mãe reborn, né? Vou chamar a Graciane pra vir fazer um vídeo comigo. E aí ela é mãe solteira, né? Mas muito dedicada a seu filhinho Miles. Miles. Que é um fofo. É muito fofo, Maiozinho. Depois no fica primeiro, um grande adolescente problema. Pois é. E aí ela tá vivendo sua vidinha pacata e tal, de repente chega, né? Tal com um furacão. Nossa querida Emily Nelson, que é Blake. Que é uma mãe, segundo os outros pais contam, né? É muito ausente em relação à escola, sem falar, jamais que ela vai pisar nessa escola e tal. Mas ela chega lá pra resolver um problema de seu filho, que é Nick Nelson. Gente, Nick Nelson. Do nada. Cara. Do nada o Nick Nelson em nossas vidas. E vale e aí... dizer que, assim, se tem uma coisa, desculpa, né, te interromper. Coisa que a gente tem que dizer desses dois filmes é que o figurino, principalmente da Blake Lively, né, no segundo a Anaquena, que também tá legal, mas os figurinos da Blake Lively nesse filme são todos perfeitos e impecáveis. Sim, porra, não sei. A mulher tá linda em todas as... Uma que ela eu já não é sei bonita, né? Como é que esse filme não é uma grande referência fashion, igual, tipo, o Diabetes pra das coisas assim, porque, cara, a bicha tá... Ela tá perfeita. Nossa, e assim, não é porque ela só é bonita, ela tem a postura de andar, ela é maravilhosa. Gente. Elegante, ela é maravilhosa. Sabe? Ela é elegante. É tipo aquelas pessoas que você taca qualquer trapo e fica parecendo uma roupa, sei lá, alta costura. É isso. Ela é essa pessoa. Mas tá realmente linda, assim, figurino perfeito. Sim. Não, e eu falei do papel dela, porque assim, Emily Nelson tem um carisma. Porque assim, ela é uma escrota a maior parte do tempo que ela tá em cena. Sim. Mas você fala assim, ah, queria tanto ser amiga dela, sabe? Exato. Tanto que a Stephanie se torna amiga dela sabendo que ela é escrotíssima um milhão de vezes, né? Mas a Stephanie tem essa coisa que ela é uma lonely, né? Ela é mas eu acho também que ela foi a pessoa que, apesar da escrotidão, era sincera com ela, né? Porque as outras mamas era tudo, tipo, falsa, ficava zoando ela pelas costas e tal. Exatamente. Aí ele, pelo menos, falava na cara. Igual o viado, né? Que o viado fala assim, ah, e a gente só assinou o seu canal pra ficar debochando de você. É. Pô, mosco baixo, né? E ela sabia disso, tipo assim, que as mamas ficavam ali, tipo, falando mal dela e tal. E a Emily foi, assim, sincerona com ela logo de cara. Ela acho que se apegou a isso também. E elas clicaram ali, a amizade instantânea. Eu acho maravilhoso que logo que elas começam a conversar, você vê que a Emily despreza muito a Stephanie, mas ela fala assim, ai, tu bebe, tô precisando beber uns gorôs e tal, tô na bad, vamos lá pra casa? E aí, viado, chega na casa dela, já de cara, um quadro com o bucetão de Emily, assim, pá, na cara de Stephanie, ela fala, nossa, que diferente, né, esse quadro. Eu falei, quando eu posei... O tanto que a Stephanie fica chocada vendo esse bucetão da Blake é maravilhoso. E fazendo a cara de costume total. E eu adoro que ela fala assim, ah, na época eu não pintava, né? Ela fala o cabelo, aí ela fala, que ela tá ruiva, né, no quadro. É. E ela fala, não, é outra coisa aí que eu não pintei. Não, e o quadro é tipo assim, é um bucetão, e aí... Com profundidade, tem o peito dela e mais profundidade a cara dela. Sim. Então, tipo assim, é pra chocar em todos os níveis. Logo. E realmente ela. E aí, já de cara, a Emily fica assim, né? Conta que tá com várias dívidas na casa e tal. Fake news. E aí. E fala assim. Eu acho que o marido chega antes, né? O querido. O Sean. Ele chega pra dar um beijinho em sua esposa. É, não, depois Emily... ela humilhar o marido, né? Falar, ai, é um vagabundo. Escrever um livro aí, qualquer coisa, as pessoas gostam. Ela, aí Stephanie fala assim, menina, mas eu amo esse livro. Uhum. Esse livro da minha vida, meu book club. Né? E aí, menina, ela fala assim, mas esse homem não ganha dinheiro não, que sustento tudo aqui, esses luxos, essa casa toda. Essa casa é muito cara, Stephanie. Mulher, tu não imagina. Exatamente. Mas aí Sean chega, ela engole Sean na frente da outra, né? Ah, Stephanie fica assim, eu meu também, Deus. Eu também, engoliria também. Ah, quem não, né? Uhum. Eu também, engoliria, né? Mas o que eu acho muito interessante, assim, tem essa conexão de Sean com Stephanie e tal, mas o que eu gosto é, depois que Sean sai, que Emily fala pra Stephanie assim, eu preciso, né, tu não pode ser essa pessoa tão desinteressante, eu preciso saber alguma coisa da tua vida, um segredo, pra conter os meus aqui, que, né, eu possa usar pra gente manter essa amizade. Ah, e aí, Stephanie conta a sua história de vida. Me conta um secret. Gente, eu acho essa sequência toda dela contando as coisas e tentando mentir e a gente vendo o que realmente aconteceu. Uhum. De uma finesse, de uma elegância, de uma... Ai, maravilhoso. Porque assim, Stephanie conta que ela tinha o... Era casada com o pai de... Menino, é o menino lá, né? O Smallville. É o Eric Johnson, é. Namorada, primeiro namorado da mesma, mesma cara suja do 50 Tons de Cinza 2. Sim. Ela era casada com esse homem, pai de seu filho, e ela fala assim, ai, e aí meu pai morreu, né, menina, uma barra que a gente passou, e de repente eu vi meu pai mais jovem entrando pela porta. Meu, e a gente parece vê... aquela história do Sede, viado. Sim. Verdade. E a gente vê Chris aparecendo, né, que é o grande Dustin Milligan, e de cara a gente vê uma ardência muito grande nessa relação de irmãos dela com Chris, né, um olhar lânguido, assim, tal. Lânguido, né. E aí ela fala, ai, chegou, era um filho bastardo do meu pai, não sei o quê. E a gente se deu muito bem, né, como não? Amigos. Foi conversando, muito amigos, não sei o que e tal. E aí, de repente, o Chris tava ali dormindo no celeiro. Eu fui lá levar uma caneca de café pra ele. E rolou um beijo. Aí, você vê na cara da Blake Lively, sabe, uma felicidade. O ponto que ela chegar, ela fala assim... Tu trepou com teu irmão nessa fala. Safada! Aí ela, não, que isso, amiga? E quando você vai vendo ela tira na roupa do irmão, o irmão deitando por cima dela. Transa, que beijinhos. Eu não me lembro de transa nenhuma. Quando dei por mim, tava ali. Que nojo disso que você tá falando. Claro que não, não. Foi só um beijo, não sei o quê. E Blake Lively, só assim, sua safada. Safada. Tá. Igual a Flora, né? Igual a Flora. Safada. Eu amo. Exatamente. E aí a gente vai descobrir. Né? É pegadora de irmão? Pegadora de irmão. Prefiro Brotherfucker. Sim. O Brotherfucker é muito bom. E aí a gente descobre mais tarde, já nos flashbacks de Stephanie, que o marido, né, começou a desconfiar que Chris era muito próximo dela e tal, e ele pergunta, e aí, o mais é meu filho mesmo? Você fica, imagina, claro que é, doido. E aí ele sai pra dar uma conversada com o Chris um dia, e aí os dois sofrem um acidente de carro, e ela se sente culpada, porque ela perde o pai de seu filho e o outro, né? Seu irmão, que é pai de seu filho, e o marido, que não é pai de seu filho ao mesmo tempo. Exatamente. Perde os dois pais do filho, um tio de seu filho. Sim. Todo mundo ali, a família inteira. E elas estavam trocando segredo, né, nessa hora. Isso, e qual é o segredo de liquidificador? Ah, essas palhaçadas dela de dívida e tal. Ela não fala nada muito, muito significativo, não. Ah, eu acho que ela conta que ela conheceu o Sean, deu pra ele no banheiro, uma coisa assim. Ah, é, né? Nossa, roubou o anel da mãe dele. Ah, roubou o anel da mãe dele. Ah, é verdade. É, tem esse anel aí de família. Que e aí a Stephanie fala que deu o anel pro irmão dela, né? Exatamente. Que segredo mais mal trocado, pô. Uhum. Ah, mas não se preocupe que Stephanie vai descobrir outros segredos dela. Ah, sim. E aí, assim, o que eu me surpreendi com o que eu falei da rapidez do filme é que, assim, eu lembrava muito pouco desse filme. Eu achava assim, ah, sei lá, depois de uma hora de filme a Blake Lively vai sumir. Mas não, elas constroem a amizade. Tem um negócio assim, de repente a Emily liga pra ela e fala assim, Stephanie, a gente pediu um favorzinho aqui, amiga. Coisa pouca. Pode ficar com o Nick Nelson hoje, só pra eu resolver uns negócios? Tô aqui muito, muito atolada no trabalho. É. Aí, Stephanie fala, claro, amiga, imagina. E aí, de repente... Ele tem alguma alergia? É. Meu filho é super querido. Quando eu ficar maior, nem vai ficar falando palavrão 24 horas por dia. Eu amo que ela fala assim... Não, só não dá nada pra ele que ele não gosta de comer. É isso. A cara da Stephanie é maravilhosa. Aí a Stephanie vai buscar o menino na escola. Aí o viado pergunta assim... Ué, cadê a Emily? Aí fala assim, ah, menina, a Emily me pediu pra pegar Mickey Nelson aqui, né? Aí lá, ah, então você tá trabalhando de graça, né? Ela, claro que não, nós somos amigas. Não, eu gosto que ele fala bem assim, ah, que bom que ela conseguiu achar a babaca, tava procurando. Aí ela ficou assim, quê? Exatamente. Bicha maldita. Aí depois ele fica falando com a filha dele, né? Ela já é babá, só não sabe. E aí eu amo que, assim, ela percebe que Emily tá sumida um pouco de tempo demais, né? Aí liga pro trabalho dela e fala, vem cá, Emily não tá me respondendo. Aí a assistente fala assim, mas Emily tá no Canadá, né, minha querida? Aí ela fica assim, quê? Miami, amiga. Miami, Miami. De onde tirei Canadá? Aí ela liga pra Sean e fala assim, Sean, tua mulher deixou teu filho comigo tem 2 dias, porque Sean foi, a mãe quebrou o quadril, né? Tomou uma barra. É, Tá na Inglaterra. E aí Sean fala assim, menina, ela sempre faz isso. Toda vez que ela sabe que Nick tá de boa, tá seguro, ela tá sumida. Vou voltar amanhã, resolvo, tá? Eu amo. Aí, viado, quando o Sean chega, né, aquele momento ali, ela fala, ai, Sean, quiser dormir aqui na minha sala e tal, porque, né, o Nick vai gostar de acordar e te ver aqui. Safada. Aí, ele, safada, brother fucker. E aí, menina, a Stephanie... começa uma investigação em seu canal do YouTube de mães pra saber onde tá ele. Ela convence o Sean a chamar a polícia, né? Porque ela já tá 5 dias desaparecida, ninguém tem contato com ela nem nada. Aí começa a investigação da polícia e ela aproveita o canal dela também pra começar a falar aí, gente. O nosso próprio garoto exemplar, né? Exatamente, ó. Saiu e ela fala pras mães assim, olha, eu sei que o marido sempre é suspeito, mas o Chão é um fofo, super pai. Um maridão jamais faria nada contra ele, hein? Nem tava aqui do meu lado, também. Sem roupa. Eu tava pegando ele, tô com certeza. Só faltou ela falar isso. Ah, eu tô frutos, por ela, né? Com o Chão. Essa parte do canal do YouTube deu frutos. Deu muito. Porque ela ganhou muitos seguidores, né? Por causa do mistério. Todo mundo quer saber. E ela começou a lançar... Galera, se vocês tiverem pistas, ela saiu com esse carro aqui, dessa cor, com essa roupa. E as pessoas começaram a falar, olha, eu vi uma pessoa com essa descrição que você mandou... E tal, nesse lugar, assim, então ela acabou ajudando a polícia mesmo, de verdade. E aí ela decide invadir o escritório da empresa que Emily trabalha, né? Nossa, gente, eu amo quando ela chega na recepção e a mulher tá falando no telefone e finge que tá falando com ela, na verdade tá no telefone, é com ela, no telefone é com ela. E aí ela desliga o telefone e fala, ô, peraí. Ela com a Sharp no pescoço, belíssima. Ai, gente, toda essa sequência ela conversando com o chefe abusivo. O chefe zoando, né? Eu amo. E aí ela vai no, na salinha, que é de vidro, né? Ela se esconde muito bem enquanto o povo tá passando. Eu amo. E aí encontra um papel, tipo, enfiado na mesa de vidro, assim, quando ela tá lá embaixo. Uhum. Que a Emily enfiou lá, que é dizendo, you gotta have faith, né? Faith. E aí é importante dizer que a polícia já tava, né, descobrindo que Não falamos. Uma coisa importante, que quando Stephanie e Blake estão fazendo essa amizade, um dia as crianças estão lá no parque, a Stephanie tá tirando foto, aí ela tira uma foto da esqueci o nome da menina. Emily. Da Emily, e a Emily fala assim, não gosto de tirar minha foto, apaga essa porra. Emily. Aí ela fala assim, ah menina, mas é só pôr no ar da escola. Ela falou, você quer que eu processe o anuário da escola? Acho bom você apagar essa. É engraçado que um quadro com você tão dá tudo bem, né? Mas reconhecer ela pela buceta vai ser difícil, né? Não sei. Não, mas tem a cara dela no quadro. Só que é dentro da casa dela, né? Aí eu acho que... Mas ninguém vai reparar na cara dela, né? Verdade. Aí sabe que eu gosto muito de Emily, que além dela ser uma bela vagabunda, ela ama muito o filho dela. Não, ela, em nenhum momento ela, tipo, ela destrata o filho. Eu acho É a Lola e o S, né? Com seu pompom. E aí a Stephanie pega essa foto, né? Que aparentemente é a Emily e se taca ali pau, né? Tira várias xerox das fotos. Ah, oh, é, nossa, ela faz cartazes. Você viu essa mulher. Eu amo. Não, ela fala assim, você me viu? E aí a foto da Emily lá. Muito bom, gente. Não, eu gosto que assim, a polícia até nesse ponto já descobriu que Sean tinha feito um seguro de vida de 4 milhões, 5 milhões? 4 milhões. Que, né, caso sua esposa acontecesse qualquer coisa, ele receberia e tal. E aí Stephanie fica assim, ué, vamos tentar destrinchar isso aí, né? Que algo errado não está certo. Exatamente. E aí, viado, quando ela põe essa foto de Emily, cria-se todo um pandemônio local, das pessoas dizendo que viram, que não viram, que tal. E aí, né, a hora que o filme explode na nossa cabeça, que eles encontram um corpo no rio, que é de Emily. Exato, né? Porque Emily tem uma tatuagem muito peculiar de fogo, né, no punho. Muito Emily, né? E um símbolo da caridade no meio, né? Isso. Será que Emily era a irmã de mim? Aquele caridosa como Jesus. Sim. É. Sim. Cabelo pintado. Gente, cabelo pintado. Mas desculpa, nem estava falando da tatu. Não, é isso, que tem, acham o corpo e aí identificam pela tatuagem, né? E a moça é loura também. Uhum. Tal. A gente vê uma e cena vale dizer que chorando. Já na primeira vez que eu vi o filme, mesmo sem saber o que aconteceu depois, eu falei assim, esses dentes não são da Blake Lively que a gente conheceu. Gente, análise de arcada dentária. É, porque ela tá com os dentes muito maltratados. Eu falei, não, Emily não tinha esses dentes. Mas você não pensou assim, ela tá há dias no lago, morta? E aí, não, porque o resto tava muito parecido. Só os dentes que não tava destoando. Entendi. Invisalign, né? Talvez. Mas aí, né, para todos os efeitos, encontramos Emily morta e tal. E aí, a Stephanie ficou muito abalada, né, com a morte de sua amiga. Fala assim, mano, não tem opção a não ser consolar o viúvo aqui, né? Exato. Faríamos o mesmo, né? Bota logo ela no lugar dela, né? Uhum. Chama ela logo de menino Chan também não se faz de rogado, né, amiga? Ah, de jeito nenhum. Ele é homem, né? Homem tem needs. Homem tem needs é foda. Um programa de sororidade, a gente lançando essa. Ah, eu não estou lançando nada, essa é a história do filme. Exatamente. Só que a Stephanie não fica satisfeita, né, com o que ela descobriu, porque ela tá que história essa, foto feia e tal, né? Não tô entendendo. Sim. E aí ela. Como é que ela descobre a história do acampamento? Ah, ela vai atrás da artista que pintou o quadro da buceta. Que é linda, Cardellini. Que é linda, a chorona, né? Essa querida chorona, sempre sapatão, de ocasião. E ela chega lá e fala, menina, essa moça aqui, essa buceta aqui que você pintou. E aí, chorona fala, mulher, eu pintava essa buceta em tudo que era quadro da época. Tava secada por essa buceta. Não aguentava mais o cheiro da chorona da Viviane. E o apartamento dela todo embucetado, gente. Aí depois ela começou a pintar outra coisa, né? Que era só a mesma. Só tinha buceta dela e faca agora. Faca de segredo. E aí ela fala das. Era o nome. Cláudia, né? O nome que ela disse. Sim. Que Emily tinha na época. Cláudia é isso, Cláudia aquilo. E ó, tem essas coisas dela aqui. Aí ela dá tipo uma cesta pra Stephanie que tem a brusinha do acampamento. É, exatamente. Aí a Stephanie decide ir atrás do acampamento. Fala assim, ah, queria muito botar meu filho pra frequentar aqui e tal, mas deixa eu perguntar pra vocês, vocês têm um álbum de fotos antiga, assim, porque eu acho acampamento que... de Jesus, né? Isso. Ela fala assim, tem uma coisa que eu acho que a gente vê, né, se o lugar é bom, é as fotos, os sorrisos das crianças que vieram aqui antes. Olha. E aí o povo deixa ela entrar, pegar os álbuns de foto e tudo, e aí quando ela começa a mexer nas fotos, ela descobre que na verdade, Emily era as irmãs Hope e Faith. E aí, nesse momento do filme, Emily já tá aparecendo pro filho, né? Já tá uma loucura. Eu vi mamãe na escola e o pai, que é isso, garoto? E eu amo tá assim... a sequência, que foi antes da Stephanie viajar, que ela tá dirigindo com as crianças, e aí o Nick lança um envelope assim e fala: minha mãe mandou entregar isso pra você. E ela dá uma 360 com o carro no meio da rua. Um cavalo de pau. E as crianças: você quer matar a gente? Você vai me arruinar. E aí, como ela já tá desconfiada dessas aparições de Emily, ela, né, pega a informação do acampamento e ela descobre a família original do samba, de Emily. Uhum. Que era a família que, né, aparentemente o pai foi morto, incendiado, de uma forma trágica. E a mãe vive lá com seu jardineiro, que ela acha que é o marido até hoje, né? E eu amo que do lado da casa, é uma parte da casa queimada... Uhum. E a outra parte intacta até hoje. Tipo, bilhões de anos depois, meu, beleza. É uma casa imunda, acumulada. Parece lixão da Lucinda. Pois é. E aí ela chega lá pra conversar com... Qual que é o nome da mãe, Tassi? Boa pergunta, vamos ver aqui. Cadê? Margaret. Marguinha, ela vai falar com Marguinha. E a gente vê que Margaret não tá muito sã, muito lúcida, né? Não. Tá pra lá de Bagdá. Exato, ela tá se chamando Bruce, que é seu marido que morreu. E aí a Stephanie chega como faxineira, né? Primeiro. Uh-huh. E ela vai limpar o banheiro da mulher. E aí ela fala pra gente, né, enquanto narradora: olha, pode parecer que eu tô aqui, né, invadindo, tá, mas eu tô limpando. É isso. Ela olha pra Jesus e fala: eu não estou mentindo. Eu Exato. Estou limpando. Eu amo. E aí ela vai dar uma conversada com a Dona Marga e fala assim: menina, tu és filha, tem alguma coisa pra me dizer assim? E aí Margaret fala: minha filha vendeu a alma pro demônio, não sei o que, vagabunda. E aí a gente vai conhecendo um pouquinho da história das irmãs, né? Que é basicamente as duas incendiaram a casa, botaram fogo em tudo, fugiram juntas, né? Jovens gêmeas. É, gêmeas lacração do mal. E aí no momento que Stephanie descobre isso e... bota isso na mídia, vaza na mídia. Emily vê isso na TV e fala assim: desgraçada. Sua brother. Filha da. Ela faz aquele. Ele fala, ela faz o gif da. Da. Como é que é o nome? Da Lorelai, né? Aquela desgraçada! Ela vai Ai, falando gente, e ela vai ficando emputecendo a mulher toda. Foi maravilhoso. É muito bom ela percebendo que o seguro dela vai por causa do caralho. E a Stephanie faz tudo isso e tipo, pensa assim: uma hora essa desgraçada vai ter que vir falar comigo. E aí ela começa a foder as investigações, tudo, mas ela começa a ficar sob suspeita também, né? É, porque o seu polícia chegar lá, ela tá vestida com vestido de noite, né? É, ela põe o vestido da Emily e não consegue tirar, viado. Ali fica, tu tá muito confortável aqui, né? Uhum. Ela: ah, não, mas eu sou só ajudando. Ele: ah, entendi, tá ajudando. Ah, e tá dormindo com o marido dela? Dormindo com o marido dela, que loucura, claro que não, para de ser doido. Ah, de só tem uma almadinha ali de quatro. Não, e quando ela abre a porta, ela fala assim: o Chan não tá aqui. Ele: não, eu vim procurando você mesmo, ela, ué. Aí daqui a pouco ele fica: e vem cá, quando eu quiser procurar o Chan, eu falo com você ou com ele? É um abusadinho. Que ódio. Engraçadinho. E aí depois ela realmente muda, né, pra casa, né? Leva Sim. as tralhas até ela, bota a casa pra vender. Tira o bucetão da parede, mano. Tira o bucetão. E eu amo também a cena que ela fez a limpeza lá, tirou as coisas tudo do closet da Emily, né? Aí ela vem toda feliz da rua, não sei o quê. Quando ela olha, tá tudo de volta no Sim. closet. Aí a hora que ela vai no escritório dele e fala: tu tá fazendo diabolique comigo? Aí ele fica: o que é diabolique, garota? Ela: diabolique o filme que o marido e a mulher se unem pra acabar com a vida da outra, eu não vou ser essa aí não. Tu não vai me diabolicar não. E ele fica assim: meu Deus. E é muito bom isso, porque assim, quando as coisas vão acontecendo, a gente desconfia que o Chan tá mancomunado com a Emily junto com ela, né? Uhum. Sim, por causa do coisa, né? Pois é. E aí a gente vê que Chan realmente era um grande bostão, que Emily planejou tudo sozinha e Stephanie estava acabando com seu plano pra receber o seu seguro, né? Exatamente. Uhum. Eu tenho que dizer, assim, né? Aqui é para quem assiste The Rookie, né? Que é assistente do Chan, é a Melissa O'Neill, que é a Lucy Chan de The Rookie. E ali no comecinho de carreira. no comecinho de carreira, maravilhoso. Eu amei muito. Meu easter egg. Valei. Né? Melissa O'Neill, vale dizer, né? Ninguém se importa também. Foi a vencedora da primeira edição. Primeira edição não, foi a vencedora do Canadian Idol. Né? Não. É. Falei. Gravou disco e tudo. Eu amo Melissa O'Neill, gente. Mas pode aí continuar, vocês... né? Não, vocês vão ter que me ajudar, porque eu não lembro em que momento que a Emily aparece pra ela mesmo pra confrontar. Primeiro ela no bar. Ela liga. É, ela vai no bar. Aí ele fala, tu achou que eu tava morta, sou bostinha? Ah, ela vai no bar com o Sean. É, isso. Aí que ela grava a conversa com ele lá, que ela fala, se você deita com ela e pensa em mim, que não sei o quê. Aí vai lá no banheiro, dá três batidinhas na porta e vai entrar. Isso. Aí depois ela chega na casa dela, não é? Ela liga pra Stephanie. Ah, verdade. Ela liga pra Stephanie e Stephanie fica, mas gente, como assim? E aí elas marcam no túmulo da Emily, no cemitério. Isso, pode isso crer. Mesmo. Ela leva o Martini. Exato, o Martini de verdade. Que ela fala, que ela vai beber um, ela fala, ah, eu quero o seu aí, porque esse aqui tá envenenado. Ela fala, garoto, se eu quiser te matar, eu já te mato faz tempo, né? Envenenamento não é o meu estilo. Acho que eu vou envenenar os dois. Eu amo esse plot quando ela ensina a fazer o Martini, né? Quando elas ainda estão as duas amigas. E ela fala, ó, Martini sem gelo, a taça gelada, né, trincada do congelador. Azeitoninha aqui e tal, a dose caprichada. E aí ela toma tudo numa golada, que nem Lily Rabe, assim. E aí a gente fica olhando, mesmerizada, e fala assim, faz um igual pra mim, amiga. E aí a Emily que fala, claro que faço, amiga. Né? Claro que faço. Ai, essa amizade é muito boa, gente. Aí nessa cena do cemitério, ela fala assim, olha só, querido, tu estragou minha vida, né? Seguro no humor, mas a gente ainda pode se ajudar. Né, de alguma maneira, se tiver disposto. Que é quando a gente fica sabendo que ela tem três, que ela tinha duas gêmeas, né? Ela fala, ah, descobri que você tinha uma irmã. Ela, na verdade, éramos três. É, não, que ela é maravilhosa, que ela fala assim, tu, tua gêmea e tal. Aí Emily fala assim, eu não sou gêmea, não. Aí ela, ué, eu sou trigêmea. Boom! Na sua cara. E aí eu falei pro Sassi, eu queria dividir isso com vocês também. Eu falei, Sassi, não sei se eu pensei isso na época do filme, mas agora, vendo, sabendo que tinha outro depois, eu falei, não tinha por que ela citar essa trigêmea se ela tivesse realmente morrido no parto, como ela alega, né? Então, assim, eu fiquei já na continuação esperando Charity aparecer a qualquer momento. Mas, assim, não achava que eles tinham a intenção de fazer uma continuação também. Também não. Então, assim, eu acho que o filme foi meio picotado primeiro. Acho que eles tinham a intenção de botar essa Charity aí em algum momento, ela caiu por terra. Uhum. Mas aí ficou esse gancho pra um segundo. Sim. É, até porque o filme é de 2018, né? Não imaginava que pois ia ter um outro. Pois é. E aí acabou que veio a... Mas, assim, eu tinha certeza que Charity ia aparecer de alguma forma. Uhum. E aí ela fala isso, né? Diz mamãe que nós duas enforcamos a Charity no útero. Uhum. E aí acordou morta, né? Bom, acabou com a cheia de formiga. Exato. Socorro. E aí né? Stephanie planeja um plano com o Sean, né? Pra ferrar a Emily. É, mas antes tem a volta triunfal de Emily, né? Que ela tá lá no hotel. E aí ela joga uma chave de grifa para o alto e bota a sua cara pra receber a chave de grifa na cara de volta, né? Uma cena excelente, né? É. E aí várias reportagens, né? Dizendo, ah, a morta voltou. Oliver Queen's Alive, né? Exato. Oliver Queen's Alive. Eu amo. E aí, menino, aí a polícia chega lá e encontra várias coisas incriminadoras, né, no computador de Sean. E ele vai preso. E aí a gente reencontra a gloriosa Emily junto com a Stephanie, né? A Stephanie vai lá e tal, aí elas ficam conversando e tal, planos planejados. Mas Sean é preso? Sim. Eu não lembro que ele é preso e não só vai pra delegacia. Não, ele é preso. Ele só é entrevistado, não? Entrevistado, é. Ele é... É, não sei, a polícia vai lá buscar ele, né? Por que quando Stephanie vai na casa dele, fingir que vai atirar em Sean e tal? A Sean tá lá. Ele tá voltando. Ele tá voltando da delegacia. Então ele não foi preso, ele só foi questionado. É, foi pra interrogatório. Às vezes ele foi preso e foi solto liberdade aí, né? Pra poder responder o processo. Entendi. né? Eu vejo muita série jurídica, gente. Tô vendo seu conhecimento aí, amplo. Especialista em inglês americano. Eu vi The Good Wife, The Good Fight, vejo Matlock, né? Mas digam. Mas aí tem esse plano incrível da Stephanie, né? Que ela finge que ela surtou. E aí ela vai lá, atira em chão, faz um quiprocó. E aí, assim, né, fala que... faz a Emily confessar tudo, né? E Emily vai falando e tal. E aí, depois que ela atira em chão, Emily fala assim... pode parar com esse teatrinho aí, queridos. Aí vê que cantava com colete, essa cena maravilhosa. Eu amo. E ela fala assim... nossa, é inteligente você, né, brotherfucker? Planejou isso tudo, armou pra mim, né, safada. Mas olha só, tirei os microfones e tudo que tu tinha aqui. Tá. Aí Stephanie fala, ah, é? Nossa, me pegou, hein, queridinha. Mas e se por acaso tu tivesse numa live no meu canal agora? Tá, e aí não, Emily fica assim, mas não tem como, né? Ela, não. Estão fazendo umas câmeras tão pequenas agora que tem uma aqui no meu decote. Eu amo. Gente, era um botão muito boa. Do vestido dela. Falou, olha aqui, fala aqui com os meus seguidores, dá um oi aqui. Os seguidores, tá, fala com as mães. É, fala aqui com as mães, você tá ouvindo no meu canal, sei o quê. É uma cena maravilhosa de uma correndo atrás da outra no jardim, né? E eu pensando, Stephanie não tem medo da morte mesmo, né? Porque tá a Emily com um negócio na mão e ela correndo atrás e tal. Aí daqui a pouco ela chega lá na frente, a Emily fala, eu vou acabar com a sua p*** de gente. New Normal passa por cima de Emily com o carro, gente. Tal como fez com Regina George, né? A cena clássica do atropelamento. Ela dá um voadão, viado, é maravilhoso. E ainda ela consegue sair meio andando ali, tipo, se arrastando, mas tava indo, foi gente. Sim, né? Vaso ruim. Que ela sai toda torta, e a polícia ainda chega e pula em cima dela, a mulher toda quebrada. Olha. E ela é presa também. Ixinha. E diz que ela se adaptou muito bem na prisão, né? O Lester encontra pra gente. Jogando basquete. Uhum. E a gente tem também, quando elas conversam, a revelação do que rolou com as irmãs, né? Ela fala assim, ah, fugi com a minha irmã, depois que a gente matou papai é abusivo e tal. E aí a gente teve que se separar porque, né, eles estavam procurando as irmãs. Problemática. É. Não, e ela fala, eles estavam procurando duas loiras, né, irmãs perigosas. E aí a gente decidiu viver essa vida em separado e tal. E ela fala que quando a Hope é a Emily ou é a Faith? É a Hope, né? É a Acho Hope. Que a Emily é a Hope e a Faith é a drogada. Isso. Aí a Faith entrou em contato com ela, que foi quando mandou a fotinha. E tava chantageando ela por milhões, né? Olha, você tem que me sustentar, não sou sua irmã, não sei o quê. Ela é viciada em heroína, toda fodida. E vende essa casa aí, essa desgraça. E aí, né, Emily muito preocupada com o futuro do seu filho. Ela fala assim, irmãzinha, vamos dar uma nadada ali, né? No acampamento, vamos nadar no lago enquanto seu lobo não vem. Exato. E é muito bom também que quando a Emily conta a história pra Stephanie, ela fala que não matou a irmã, né? Mas enquanto isso, a gente tá vendo que ela matou a fogata. Uhum. E aí ela usou o corpo da irmã como ela prova. Ela botou o anel, né? Isso. O anel da... O anel da sogra. Casa própria. Isso. Nela. E é muito bom quando ela tá contando que ela fala assim, você matou sua irmã? Ela fala, não, menina, você tá doida. Você acha que eu ia ter coragem de matar minha irmã? E troca pra cena dela afogando a irmã. Ela, com certeza, ela matou. É bom que se fosse a Emily do filme 2, ela já ia dizer, eu matei tu, fudeu teu. Sim. Mas aí a gente tem esse final épico, né, em que Stephanie fica grande, famosa investigadora, mãe e investigadora, né? Uhum. A Emily vai pra prisão, o romance de Stephanie com o Sean não prospera, mas ela continua cuidando de Nick de vez em quando, né? Eu amo que Stephanie vendeu a casa, mas quando acaba tudo, ela volta pra casa dela. Ela vendeu? Uhum. Não lembro desse plot, não. Aparece, na hora que ela tem as transições todas, que ela tá se mudando pra casa, aparece a corretora, assim, com o sold out da casa. Gente, não precisa. Ah, ela comprou isso de volta, então. Com dinheiro do seguro, né? Ela comprou de volta. Eu amo. A gente finge, né? A gente passa por... É. E, gente, assim, esse filme ele é tão delicioso em todo momento, porque, assim, ele serve pra mim como comédia puramente, ele serve como mistério, ele serve só pra ver duas mulheres, né, tentarem passar a perna uma na outra. Então, realmente, é um filme... Eu falei pros meninos quando eu vi esse, e falo aqui, eu veria 10 filmes desses seguidos, feliz da vida. A dinâmica delas é muito boa, assim. É muito boa. Elas funcionam muito bem juntas. Eu naquilo que é muito engraçado. Assim, cara, eu não vou falar assim, porra, eu sou muito fã da Anna Kendrick. Não sou. Eu sou muito fã da Anna Kendrick. Eu não vi muita coisa dela. Mas assim. Mas eu acho que esse papel é um grande destaque dela. Porra, cara, sensacional. Ela tá muito sinistra. Porque a Blake Lively, ela é muito bonita. Ponto. Ela não é uma exímia atriz. Mas, cara, a Anna Kendrick, assim, mandou muito. Mandou muito. É porque a Stephanie tem essa coisa meio quirky, né? Ela é meio boba, meio desengonçada, né? Tanto que a primeira vez que ela entra na casa da Emily, ela ouve o som e fica fazendo uma dancinha super esquisita. E ela começa... E a Emily olhando pra ela, tipo assim, fala, ah, de repente, eu vou com você daqui a pouco, olhando pra ela. Ela falou, fui tomada pelo som, e é isso. Ela é isso, ela é um espírito livre também, só que ela não consegue ser tão livre quanto a Emily. Então, as duas instigam muito a outra a ser aí um pouco mais. Então, sua melhor versão. Né? Muito. Sua pior versão, né? Sua pior versão. Exatamente. Tem uma cena de um beijo também, que eu não lembro nessa coisa toda aí. Que uma hora ela tá. Tá incitando a Stephanie a falar sobre essa falta de traquejo com os homens e tal. E aí ela vai dar um beijão em Amy e fala assim, ah, desculpa, Amy, por isso não, querida. Sempre faço. É, tranquilo. Tá. Quarta-feira, amiga, fica tranquila. Não, e as trolladas que a Emily dá por ela ter comido o marido dela também. E aí Stephanie fica assim, ah, amiga, não é assim. E ela mostra a gravação de Sean dizendo amiga. Que pensava nela. Ah, gente, pra mim a Amanda Fouquet, ela não é uma excelente atriz, mas quando ela faz o papel de cretina, gente, de filha da puta, ela é muito boa. Mas eu vou te falar que eu gostei mais dela, eu achei que ela ficou melhor nesse primeiro filme que no segundo. No segundo, eu já não achei ela tão boa, não, assim, de atuação. Ah, eu achei. Ah, eu gosto. Eu geralmente gosto das coisas. Eu gosto daquele filme que ela é véia, mas não é véia. Que eu não lembro. The Line. The Line. Mas assim, os papéis que ela faz, né? Não exigem muito dela também. Não exige também. É porque esse papel é muito ela, né? Esse filme. Então aí é fácil. Ela na realidade, né? Exatamente. É fácil pra ela. Mas no segundo filme, eu acho que ela tem que transicionar mais, até porque Charity é mais diferente, né, do que as outras duas irmãs. Eu achei que, sei lá, achei meio cagado, assim, falei, nossa, não merece nada por esse papel, mas beleza. É porque eu sou muito putinha da Anna Kendrick, assim. Então acho que ela é muito destaque, tanto no primeiro quanto no segundo, ela se destaca muito, assim. Ah, porque eu acho que a Anna Kendrick entrega tudo com a personagem que ela tem, né, sozinha. Você vê, tipo, a hora que ela tá mais badass, assim, que ela vai atrás das outras, ela ainda continua sendo a esquisitinha, mas você compra também ela confiante. Sabe, os extremos que ela vai são muito diferentes. A Kendrick é atriz e formada em Crepúsculo, né? Então, gente. Pelo amor de Deus. Tá indicada ao Oscar, Anna Kendrick. Olha aí. Nunca se esqueça disso. Que filme que ela foi indicada? Eu não lembro. Up in the Air. Porra. Nossa, nem vi esse filme. Famoso, hein? Famosíssimo. Famoso Up in the Air. É o filme com o George Clooney, Amor Sem Escalas. Amor. É o George Clooney. Não é indicada, não? É aquele do vídeo, assim? do voo que o filho da Jodie Foster some? Não, tem voo, mas é trabalho. Né? Eu amo. Então tá. Tá. Oscar nominia Anna Kendrick, não se esqueça. Eu acho, assim, falando bem sério, eu acho que a Anna Kendrick teria que ser indicada por esse filme. Não, assim, é porque nunca, comédia nunca vai prosperar nessas premiações, mas assim, ela tá muito boa. Muito boa. Tipo, muito eu bom. Acho uma atuação. Você tem que ser muito morto por dentro pra não achar ela engraçada nesse filme. Sério mesmo. Eu só queria falar que Blake Lively foi indicada a vários Teen Choice Awards, então pra mim isso que vale. Ganhou muita prancha, né, amigo? Olha aí. Muita prancha. Mas até tô uma pranchada na cabeça aí, cancelada. Ai, ai. Vamos então falar, então, né, de aí. 7 anos depois, né, menina, que de 2018 para 2025, Paul Feig decidiu fazer aí a continuação, né? E aí a gente vai falar de outro pequeno favor, né? Another Simple Favor, que a gangue vai se reunir. E neste momento, o Metascore do filme está 55. Tá? Ah, que absurdo! Abaixo do primeiro. Abaixo do cu de rato. As pessoas não sabem apreciar um bom cinema. Eu vi muita gente falando que não gostou desse segundo filme. Ah, mas pouco. Eu me diverti horrores com esse segundo filme. Eu gostei. Nossa. Dizer que eu não gostei, mentira. Eu gostei, diverti, mas eu ainda prefiro o primeiro. Me diverti muito com esse filme. Não, o primeiro é melhor, com certeza. É. Mas o segundo é bem bom. Mas esse aqui é cretino também, é, demais. Então, sim. Eu acho que esse é muito mais cretino do que o primeiro. Ele é muito mais cretino. Mais farofa, eu acho. Uhum. E aí, menino, a gente tem todo o nosso elenco já elencudo, né? E a gente tem as adições aí de Allison Janney, né? Vencedora do Oscar, Allison Janney. Olha aí. Temos a vencedora do Tony, Alex Newell. Né? Nossa doutora Miranda Bailey. O Nick. Nossa doutora Miranda Bailey. E temos também, né, o indicado à Framboesa de Ouro, Michelle Mahoney, né? Que namorou a Anitta também por 2 dias, né? Olha aí. Gozo para um caralho. Estrela não foi ele que matou a namorou a Anitta, não, garoto. Foi o outro. Foi o outro, né? O rival dele. Isso. A estrela aí de 365 DNI, né? Que e também bom. Tivemos a substituição, né, de Jean Smart, né, que aparentemente não teve agenda pra fazer. Não se sujeitou, na verdade. Falo, mas gente, agora eu sou famosa, né, tenho vários M aí na minha vida. E trocaram ela pela Elizabeth Perkins, que assim, eu achei a pioral. Ainda mais nossa, a peruca horrível. Que ela tava usando. A peruca que ela tava usando foi muito, muito difícil. Tadinha. Foi complicado, muito difícil aquela peruca que ela usou, viado. Foi muito difícil. As migas, eu acho que às vezes não ia nem ter esse papel de tia, mas como o Jean Smart não aceitou voltar. Também acho. Aí foram pegar uma tia famosa, né, pra colocar e. Complicado. Mas e aí, Leoz, o que aconteceu depois de 5 anos, né? Que no filme se passaram 5 anos, né? Desde o primeiro filme. Que Blake foi presa, né, menino? Sobreviveu aí. E aí, nossa Stephanie, o que ela se tornou, além de High Moms? Stephanie, além de High Moms e detetiva, ela se tornou escritora de sucesso, só que não muito, né? Porque ela lançou um livro, A Loira Misteriosa, sei lá qual que era o nome. É tipo isso. Sobre a história de Emily, né? Que é um livro que não tá vendendo nada. Todo mundo já sabia, né? Exato. O livro não vende nada, ela botou uma foto horrorosa dela que as outras mamas, incluindo o Daniel Norman, estão zoando, né? No começo do filme. E aí o povo fica, ah, será que ela consegue ser alguém sem a Amy e tal? E aí o Nick é sua agente, né, literária, que tá tentando salvar. Uma ótima carreira. Gente, diga-se de maravilhosa, pô, incrível. E aí ela tá nesse evento, fazendo uma leitura dramática do seu livro, quando de repente, novamente, tal qual um furacão, Emily aparece no meio do evento. Tá. Belíssima, né? É, como sempre. Vitaminada. E aí foi todo mundo. De tornozeleira, né? Isso, de tornozeleira. E aí eu falo assim, mas e aí? Emily saiu da prisão e eu falo assim, menina, apareceram uns advogados aí, não sabendo nem quem, e garantiram, drop the charges, né? E aí ela tá de boa, tá livre, vai casar na Itália. Casar na Itália. E aí ela chega pra Stephanie e fala assim, amiga. Não tá vendendo muito bem não, né, querida? Vim aqui ver, mas esse lançamento virou um enterro. Mas seguinte, queria te convidar pra ser minha madrinha de casamento. Vou casar, amiga! E ela fala isso com a cara mais lavada do mundo, pegando no microfone, eu amo. E ela fala, não, obrigada, que eu tô a fim de morrer. É, Stephanie fica assim, ah, eu gostaria de não morrer se fosse possível esse ano. Aí ela fala, morrer? Por que você tá falando isso, amiga? Que é isso? Eu amo tanto toda essa sequência. É muito bom. Até o jato, é muito bom. Não, e aí Stephanie fica postando, né? Ó, gente, eu vou topar e tal, por enquanto eu tô aqui, mas qualquer coisa. E o filme já começa no futuro, né, gente? Não falou isso. É verdade. O filme começa com a Stephanie no quarto. Isso. Ela tá fazendo uma live pras mãos, né, um StreamYard. E aí ela fala, Gente, tô aqui. Não matei o marido da Emily. Olha lá, hein? Que prisão. Não acredito. Em prisão domiciliar. Exato, um pombo bate na janela enquanto ela tá falando isso. Tal qual o primeiro, né, gente? Que a gente também não falou isso, mas o primeiro ele começa no futuro também, porque começa com ela falando que a melhor amiga dela tá desaparecida. E aí ela começa a contar a história. É, é verdade. Aí, verdade. O segundo é assim também, só que ela tá em prisão domiciliar. Exato. Eu queria estar preso em Capri. É, inclusive, quando começa com ela falando que o marido da Emily não está morto, como a gente não sabe ainda de toda a história que a Emily vai casar e tal, eu cheguei a pensar que era Chan já. Que é voltado, né? É, eu também. É, o que não deixa de acontecer também. Exato. Acontece tudo. E aí, né, a Emily faz esse convite esperto. Fala assim, menina, em Capri, tu não tem como recusar. E não tem como recusar mesmo, porque se não for, vai acabar com a tua vida. É isso, você te deve. É, eu vou te processar, porque você tá usando a minha imagem aí nessa porra desse livro que não vende nada. Exatamente. E aí Stephanie pergunta pra o Nick, mas ela pode me processar por isso? Aí o Nick falou assim, olha, não tenho certeza, mas assim, não vou te dizer que não pode. Exato. Ela e o Nick assim, doida pra ir pra Capri. Pois é, e vai, né? Inclusive é que mais aproveita a viagem. Sim. Aí a gente tem, então, a Stephanie topando, se despedindo de seus seguidores, seus seguimores, e entrando no jatinho, que ela achou que era um jatinho só as duas, e de repente tá lá toda a nação, né, do fogo. Que culer, né? Toda a nação brega da família dele, indo uma farofada, uma galera muito esquisita. Muito esquisita. E não podia tirar foto, não podia filmar, não podia fazer nenhum videozinho pros seguimores lá dentro, porque todo mundo muito discreto fora do meio. Muito esquisita. Mas é um jatinho top demais, gente. Uma cama de casal maravilhosa. Com... Eu achei que já ia rolar outro beijo aí nessa cama. Eu também achei. Falei, quando ela Deus. Leva a Stephanie pra caminha, eu falei, amiga. Ela falou, ei, você vai chamar uma stripper ou você que vai ser a stripper? Ela, ah, tá, se bem que você queria, né? Mas não. E eu amo que a Stephanie, nesse começo do filme, ela tá toda saidinha, né? Ela sempre deu uma respostinha. Uhum. Que ela é morrer, ela, né, amiga? Ela que tá toda transona. Ela, então, tô transando direto agora. Ela tem sempre uma ironia, sempre uma coisinha pra dizer, né? E Blake fica assim, então tá bom. Qualquer coisa vai me avisando. Qualquer coisa vai nos avisando. Eu amo. Ai, meu pai do céu. E aí? Não, eu amo que quando ela aparece com o Nick, a Stephanie fala assim, vou ter que levar duas de você? Aí ela fala, é que eu tô levando ela que eu tô com medo de morrer, né? Aí ela fala assim, e eu não posso matar vocês duas não, né? Aí ela fica tão... O Nick com 45 malas, né? Sim. Era mais uma para tudo. Só de mala de Unique. E aí, quando elas chegam lá, ninguém pra ajudar a Unique a descer 45 malas. Desesperada. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Me ajuda a descer com essas malas. Já é, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Não, ela fala, alguém vem pegar minhas malas, seus criados malditos. Eu amo. E aí, logo que elas desembarcam em Capri, a Stephanie conhece o maridão aí de Emily, né? Que a gente vê que realmente tem muito amor por ela. Mozão. Que é o nosso querido... Michele. O Stephanie. Michele. Stephanie. Stephanie. Stephanie do Crosswalk. É o irmão gêmeo homem. Grande Dante, né? Isso, DV, né? Dante Versano. É, grande Dante Versano. E aí Dante, ai querida, que bom quando eu sou, lá no sou, ele era gaza. Estranho amor, né? Estranho amor, ele foi. Que ódio! Pra adiantar. E aí Stephanie fala assim, ai, bom te conhecer também, você não vai me matar não, né? Aí ele, imagina. E aí Stephanie começa a ver que a galera em volta de Dante tem um ar meio diferente, né? É uma coisa meio esquisita, né, amigo? Coisa expresso maquiato, né? É uma energia diferente, né? Coisas pois novas é. Aqui. E aí a gente energia. Vê também já de cara que Dante tem um rival, né, menino? É! Sim, sim, sim, sim. E tem uma família que aparentemente fez um tratado de paz com os Versano, mas que toda vez que Emily e Stephanie estão por perto, o moço da família rival Como que é o nome dele, gente? Tentando achar aqui. Ai, Capelete, um negócio assim, não lembro. Capelete! Vou chamar de Stefano, que eu acho um bom nome. Tá, Stefano tá com a cara de não gostei. E aí eu preciso dizer que eu não sei se é porque eu já tenho esse wishful thinking quando eu vejo dois homens cena, mas eu já saquei qual seria a plot de cara. Nossa, eu não saquei, não. Nossa, eu também não. Esperava muito, inclusive esperei pegações homéricas entre esses homens. Eu também não saquei. Ah, não, também não. Mas poderia. Eu tô inocente. Poderia. Gostaria. É Mateu que era o coisa? É Mateu, eu acho. Mateu. É Mateu, tá, era nostra. Mateu, Juliana. Juliana. E aí a Stephanie começa a perceber que a família é toda mafiosa, né? E ela fala assim, tu vai casar com homem da máfia. Não aí é? Todo mundo armado assim, por acaso? Que coisa. Aí me dá uma risada e fala assim, que isso, menino? Não se fala um negócio desse em voz alta assim. Eu amo demais, gente. E a gente já vê que a família é muito receptiva com a Emily também, né? A mãe dele, especialmente. Adora a Emily. Uhum, só grono. Não só adora a Emily, como de presente pra Emily, porque ela fala assim, ah, você não tinha ninguém no seu casamento, só essa sua amiga aí. Então eu trouxe sua família. Ai, cretino. E a gente vê a mãe da peruca chegando, né? Chamando a filha de diabo pra baixo. E a nova tia, né? Tia famosa aí. Tia Lucy? Tia Lídia. Tia Lídia é foda. Tia Lídia é muito bom. É tia Linda. Não é tia Lídia, tia mas linda. É tia Linda. É linda. Aí ela fala, ai, que linda, linda. Ela fala, ai, também tá linda. Aí a mãe de Emily, que tá brigando com a Emily direto, já fala assim, quando Linda jogou tua irmã nas cinzas, né, menina? Fiquei muito abalada. E aí você já fica assim, olha a Charity vindo aí, né? Exatamente. E é isso. E a partir daí, muitas confusões em Capri, né? Porque. Ah, a gente vê também que. Ah, Sean veio, né, pro casamento. E isso, tá primeiro o drone de Nick sobrevoando, né? Menina, você fala que Nick tá uma boca suja, tá igual a mãe dele. Tá pior, na verdade, né? Tá, Nick tá um demônio. A gente não falou que Miles também tava todo, ai, que vergonha de você, mãe, desgraça, né? E Miles foi pro camping, né? Eu senti camp. Falta da amizade, né, de Miles e Nick, que era tão profunda. Mas é porque Nick tá morando na Inglaterra, né, com o Sean. Mas podia ter levado o Miles pro casamento, pra ficar as duas crianças juntos, os namoradinhos. Ah, tá. Namoradinhos. Quando tiver o Simple Favor 10, que vão ser protagonizados por eles, já tem só plot, né? Eu amo essa plot. E as crianças são as mesmas, Sassi? São as mesmas crianas. São iguais. Né? São as mesmas crianças. E aí Nick tá lá com seu drone e Sean tá lá putíssimo também, né? Botando a ex-esposa só Belbo. Porém, muito interessado em Stephanie, né? Quando revê, aquilo lateja. Se amo. E ele só tá lá porque ele foi obrigado a levar a criança. Pela justiça. E fica toda hora brigando com Dante Versano. Uhum. Dante odiando o homem cada vez que eu... Mas até eu tava odiando o Sean. Ah, sim, tava chatão. Achei que ele tava se passando muito. Tava se passando muito. Faltou a Erika pra falar pra ele, cara, para que você tá passando vergonha, sai daqui. Sim. Eu achei que eles mudaram bastante o personagem do Sean. Eu entendo que não era pra ele ter muita, né, participação, mas eu achei que, sei lá, foi esquisito pra mim o jeito que ele tava se comportando. É, pra mim também. Eu achei também, mas eu achei porque eu vi ele dublado e depois legendado. Eu acho que mudou a personalidade dublado pra legendado. Pode ser. Era pra ele continuar sendo putão, entendeu? Tipo assim... O cara que é fácil pra sexo. Uhum. E ele era bobo no primeiro, ele não era maldoso. E assim, puto pra caralho, entendeu? Não precisava ser tão puto assim. Tinha motivo pra estar tão puto assim? Acho que não. Pois é. E a gente já vê que tem um conflito ali, óbvio, né? Entre ele e o novo noivo de sua... Michelle. É de Michelle. Mas a gente não imagina... Eu, pelo menos, não imaginava. Que a segunda cena que eu ia ver de Sean no filme era a conclusão arreganhada no chuveiro. Amo. Batendo minha dica. Stephanie, né? Seguindo minha dica que eu dei no SED, né? Exatamente. É um sabor essa cena do banho. Uhum. E aí, gente, o Stan é morto no chuveiro. Depois eu de tentar bater uma punheta muito fracassada. Eu amei esse esquema da morte, né? Que foi uma agulhada no dedo, né? Uhum. Eu achei que só não foi no pinto porque não dava pra censura permitir, né? Eu achei que fosse leitão, né? Porque pelo modus operandi. Arrancando o pinto. Exato, arrancando o piercing do bico dele, mas aí. E eu acho maravilhoso que assim, o Sean tá lá, né? Morto, falecido. E Nick chega. Ah, esqueci a chave do quarto. Pai, abre aí, por favor. Aí Stephanie chega lá e fala assim: Nick, vai lá, pede pra camareira vir aqui que a gente já resolve. De repente a camareira volta sem Nick, né? Pra não traumatizar o garoto. Uhum. E aí abre a porta. Eu gosto que assim, o quarto que a gente, os outros quartos que a gente vê depois, nenhum tinha uma porta pro banheiro direto da porta da frente, mas o de Sean tinha. Exatamente. Sim. O dele tinha. Que é pra poder todo mundo ver ele pra morto gritar, lá, né? Uhum. Aí eu amo que a camareira dá um gritão, né? E aí depois, mais tarde, quando os outros vão testemunhar, eles falam assim: ah, eu ouvi o grito da Stephanie. Falou assim: a camareira que gritou, não grito. É, verdade, ela fala, eu não grito. E de fato, se a gente parar pra pensar nos dois filmes, ela não grita. É. Assim, ela grita, tipo assim, brigando, mas ela não grita, é isso, Queen Queen. Uhum. Não. Enquanto isso, a Stephanie está num date com Emily no... Sim, na piscina. Na piscina. Né? Piscina. Na piscina. Eu confesso que essa cena da piscina, pra mim, ela tem um erro do filme que eu achei que ia ser diferente, que eu acho que eles realmente... Não sei qual era a intenção. Uhum. Porque nessa cena a Emily toma um martini com gelo, né? Sim. Que é o grande don't dela do primeiro filme. Sim. E mais tarde, quando a gente vai ver quem era quem tal, realmente ainda era a Emily nessa cena. E eu achei que já era pra ser a Charity. Exatamente. Eu achei que a bebida ia ser a dica. Tanto que mais tarde, quando a Stephanie vai pegar um drink do casamento, o bartender fala: ah, é sem gelo, né? Pelo amor de Deus. Cara, de ser doido. True. Verdade, pode ter sido um erro. É, mas aí aparentemente ela fala só as pessoas mudam, né? Tô tomando um drink aqui agora. Mas e, eu acho que corta a parceira na piscina, tá na Kendrick boiando lá na piscina. Eu amo! A gente achou que ela tava morta. Você acha que vai estar matando ela? Vocês estão brincando de quanto tempo que você respirar. Ela só coisa... 2 minutos da Kate Winslet. Todo mundo tem esse plot da Kate Winslet na cabeça, que ficou 7 minutos embaixo d'água, sei que assim. E ela quer bater o recorde de Kate Winslet. Muito bom. Eu amo muito. Uma coisa que eu esqueci de comentar da interação delas desde o começo do filme até aí é que, sei lá, cada cena delas, a Emily faz pelo menos 15 piadas com o fato da Stephanie ter fudido o irmão dela. Sim. Tipo, toda hora que ela tem a oportunidade, ela fala. Porra, mas se eu conhecesse alguém que tivesse fudido o irmão, eu ia fazer essa piada de 3 em 3 minutos, com certeza. Pois até é. A pessoa nunca mais fala comigo. E aí, tal qual no primeiro filme, essa é a última cena que a gente vai ver das duas em muito tempo, né? Como é que é? Essa é a última cena que a gente vê a Emily e a Stephanie juntas até quase o final. Ah, é verdade. Que a partir daí ia rolar troca. Sim. E a gente não falou que quando Stephanie tá dando um rolezinho pela cidade... Ela encontra uma agente da FBI, né? Doida, doidinha. Irene. Doida, doidinha. E ela já tinha visto essa agente da FBI lá nos Estados Unidos. Lá no perseguindo ela no evento de livro, inclusive. Não é? No lançamento do livro dela. E ela fala assim: tu me viu, garota? Achei que tu não estivesse vendo, não. Que ela é muito discreta, Irene, né? Porra! Vocês acham que é a Irene amiga de Minka Kevin? Certeza. É o crossover. É da mesma escola, pelo menos. Exatamente. É a mesma faculdade. E eu amo que Irene revela que, na verdade, ela tava seguindo Tia Linha. É. Exatamente. Oh, mas deixa eu só dar um disclaimer aqui, que o look de Blake com aquele chapéu gigantesco, ela estava maravilhosa. Só queria comentar. Sim. Você ficar maravilhosa com um chapéu gigantesco, pô, tu tem que... Nascer. Você só tem que ser a Blake Lively, né? É isso. Tem que nascer belíssimo. É isso. Naturalmente. Tem que ser bonita pra caramba, né? Não pode ser. É, a Blake Lively, gente, sem roupa, né? Assim como o Leitão Mitchell falava, deve ser ótima. Mas com roupa também ela arrasa tudo. Porra. Qualquer roupa. Ela com aquela roupa de drogada, de heroína, lá no, sim. No, na casa do lago, ela tava linda. É isso. E aí, a partir dessa cena da piscina, a Stephanie começa a ver muito a tia Linda junto com a Emily, né? Sendo que até então, Emily não conhecia a tia Linda, né? Foi apresentada ali na chegada de mamãe. Sim. E aí ela fica, ué, o que tá rolando? Quando rolar a morte de Sean, que era enquanto as duas estavam na piscina, Nick é obrigado a ir na festa de casamento como se nada fosse, né? Depois de perder seu pai. É, no dia seguinte, todo mundo, hahaha, brindes. É isso. E aí a gente tem essa belíssima festa de casamento, né? Em que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E Stephanie tá assim, observando, né? Ela vê Mateu de um lado, aí ela vê Dante Versano do outro, ela vê Emily de Cuchillo com Titia Linda, e ela fica assim, alguma coisa não tá casando, né? Uhum. E aí a gente vê uma hora Dante se afastando com o Mateu, pra uma barraca assim, na praia, enquanto a Emily tá pra trás começando com tia Linda alisando a barriga. Achei que ia rolar um plot de gravidez aí também, mas não veio aí. Exato. E aí, de repente, ela vê o Dante discutindo com alguém e levando um tiro, sendo, né, arremessado numa cabana pegando fogo. Tinha fogos. Fogos, exato. E aí os fogos pegam fogo e aí Dante morre todo enfoguetado. Tá pegando fogo, bicho. É, exatamente. E ele que já tinha morrido, pegado fogo, né? No casamento com o discurso maravilhoso de Stephanie, né? Sim. E assim, eu tenho uma pergunta pra vocês, muito séria, sobre essa cena. Porque mais tarde eles dão a entender que quem matou o moço foi a Charity. Uhum. Que a tia, inclusive, fala, ah, ela matou, eu nem queria que matasse o desgraçado, precisava do dinheiro da família dele. Mas a Charity tava com ela no casamento o tempo todo. Uhum. É, tipo, não entendi. Que eu não entendi, não. É, também não entendi, não. É, licença poética, gente. É, porque, assim, de fato, o Dante tinha saído com o boy, né? Sim, pra dar uns beijinhos. Pois é. E aí, quando aparece ele todo morto, o boy fala, jamais mataria Dante, não sei o quê, e a mãe de Dante tá revoltada. As duas fingidas estão lá, e aí Stephanie tá assim, mas eu vi ele saindo com você e tal. E aí, eu amo que é muito, de uma forma muito natural nessa cena, só assim, quem poderia ter matado Dante que não tava aqui? Stephanie. E a gente tava com o Stephanie o tempo inteiro, né? Uhum. Narradores confiáveis que somos. Então a gente só tava, proteja a nossa Stephanie. Pois é. E a gente vê que a polícia tá toda comprada, né? Porque afinal, mafiosos. Uhum, safado. E aí rola esse plot que Stephanie fica presa em seu próprio quarto, né? Aí a gente volta pro começo do filme, ela começando suas seguimouras. E aí, quem aparece na minha personagem que eu gostei bastante? A camareira, que foi contratada por a gente Irene. Sim. Ela fala assim, mulher, vim aqui entregar um recado de Irene, que pra tu encontrar ela vai ficar tudo bem. Aí Stephanie fala assim, ah, beleza, Sussa, mas cadê o teu carrinho pra eu me esconder? Aí a camareira fala assim, tá aqui meu carrinho, né? Aí eu amo tanto essa cena. É muito foda. Porque a polícia tá de tocar no quarto dela, ela precisa sair incógnita, né? Ela fala, vamos ler, olha, esse carrinho não vai dar, porque é um carrinho tipo que não tem nada pra se esconder. Daqui a pouco ela volta com outro carrinho pior ainda. Ela fala assim, querida... Preciso de um. Aí ela chega com um que é um saquinho transparente, né? Ela fala, esconde aqui. E a mulher tem um sotaque forte, assim, né? Que era uma xícara de chá. E aí a mulher fala, não tem outro, minha querida. É, se quiser é este que vai esconder mesmo. Aí ela fala, não, tenta o outro ali. Aí ela arranja um carro. O terceiro carrinho funciona, né? Aí a camareira fala assim, tudo isso icônico. Por um euro. Icônico demais. Eu amo muito. E aí é muito maravilhoso que quando a Stephanie escapa, enfim, no carrinho, alguém liga, o amigo dela, o policial, liga pra ela e fala assim, menina, fica tranquila que a gente da FBI que tá aí vai te levar pra um posto seguro, né? Uhum. E aí eu tava achando, cara, a gente de verdade não é Irene, né? Não pode ser. Pior que era, né? Mas não só era Irene, como Irene fica pulando e sinalizando pra ela no meio da rua, assim. Lamentável. Stephanie, aqui! E ela... Você não tem que ser mais discreto, não, meu amor. Aí, viado, quando ela chega perto de Irene, alguém chega por trás de Irene e enfia um negócio na cabeça dela. Uma faca! Uma faca! Uma faca! Cara, Irene é a pior agente da FBI da história da humanidade. Ah, sério mesmo. Ela não conseguiu se disfarçar em nada. Ela foi descoberta por todo mundo, foi morta, caralho. Ela e eu amo a cena da Charity passando atrás, disfarçada de velhinha pickpocket, sorrindo. Ela disfarçada tá muito foda também. Mas antes da Stephanie fugir, tem a cena da Viúva Negra chegando também, né? Viúva Negra? É, que ela vai no quarto, a Emily, né, até então, ah, não sim. acreditava. Ela vai com o véu da Perpétua por cima da cara. Ah! Verdade, é que ela revela, né? A Emily. A Charity, né? É, aí ela fica, ai, você matou meu marido, não sei o quê. Tive que contar pra polícia tudo que você me falou na piscina, que você ia matar ele. E a Stephanie fica, eu sei quem você é, piranha, vai acabar com você. Você quer, a família vai lá, a polícia vai lá intervir. E aí quando ela foge, ela tá, né? Decidida mais uma vez a desmascarar o segredo das gêmeas e trazer a verdade à tona. Nisso ela já perdeu o celular, né, coitada? Né? Foi confiscado o celular dela. Ela pega o celular da camareira uma hora. Ah, eu amo, ela fala, teléfono! Meu Deus, eu não sei! O que é teléfono? E ela fala, eu falo inglês, querida. Eu amo a sequência que a camareira vai trazendo os negócios pra tentar disfarçar ela. Aí um é transparente, um ela não cabe. Aí depois ela acha um carro. Não, os carrinhos é muito. Os carrinhos é muito foda. Os carrinhos é muito foda. Toda a sequência dos carrinhos é muito foda. E aí quando ela perde Irene, perde tal, ela, né, acha que não tem mais o que fazer sozinha. Até que aparece o seu resgate, Emily, numa motoca envenenada. Amo! Ela de motinha. Uhum. Ah, é tão bonitinho as duas saindo juntas de moto pela Itália. Ah, se tocasse uma Laura Pausini ali, ia ser foda. Ah, não, mas antes da Emily aparecer, calma aí. Tem a cena em que a mãe dela, a mãe de Dante... Isso. Chama os homens pra prender Stephanie e dar o soro da verdade pra ela, né? Gente! É, mas antes disso acontecer ainda, teve um outro fato importante também. A tia de Emily mata a mãe de Emily sufocada no quarto. Verdade. E antes disso ainda também, teve um plot aleatório que Stephanie matou um homem pedófilo. Sim, verdade. Ah, que era o grande segredo dela da vez. Ela tem esse trauma, né? O cara se matou na frente dela porque ela acusou o cara de ser pedófilo na investigação que ela faz lá no canal dela, de investigação. E aí, o cara não aguentou a pressão e o cara se matou. Só que ela ficou com a consciência pesada porque ela não tinha certeza se ele era ou não, entendeu? Então ela acha que ela matou ele. Tá? Tanto que ela larga a investigação criminal depois disso, né? Aí ela para de fazer. Ela tem essa coisa. Mas por favor, Leoz, o soro da verdade. O soro da verdade. Menino. Essa cena eu falei, graças a Deus eu tô vendo no idioma original. Porque a Anna Kendrick, ela dá um show. Sim. Que a Vera vai lá e fala que vai tirar o soro da verdade pra ela admitir que matou o filho dela, né? E ela fala assim, querida, isso não funciona? Sério, no máximo eu vou ficar muito chapado aqui. Vamos ver qual é, né? E aí essa mulher injetar e a Anna Kendrick começa a gritar. Sabe com quem eu tô dormindo? Eu vou te contar com quem eu tô transando. Ninguém, ninguémzinho, ninguémzinho, ninguémzão. E ela psicopata, assim. E a mulher, o que que essa louca tá falando? Aí ela... Você quer saber se eu matei ele? Eu matei ele sim. Ela, meu filho? Não, professor pedófilo, garoto, acompanha aí. E aí ela começa a falar, porque a Charity, na verdade, tá se passando pela Emily. Ela, quem é Charity? Porque a Charity fingiram que ela morreu no parto, mas na verdade foi tia linda, que não sei o que, blá blá blá. E ela fala toda a verdade e a mulher tá assim, ai gente, essa garota tá mentindo pra mim. E aí, e gente, ela fala que tá impecável, gente. Ela tá possuída. Possuída, de fato. E aí a mulher acaba dizendo pros capangas, pode matar. E aí ela, quando ela sai, ela fala assim, vocês têm certeza que vocês ouviram direito? Confirma com ela se era isso mesmo que ela queria. Ela falou muito rápido. Como é que vocês conseguem entender o que ela fala? E aí Emily resgata ela, né, desse triste fim. E aí sim, leva ela pela motoca. E ela fica, Como é que eu sei que é você mesmo e não é a Charity? Ela, me fala uma coisa. Eu amo que quando a Emily entra lá e começa a bater no pessoal, ela fala assim, ah, eu não tô vendo vocês. Eu não tô vendo vocês. O que tá acontecendo? Alguém pode me contar? Que ela tá amarrada na cadeira. E aí quando ela fala que Emily tem que provar que ela dizendo uma coisa que só ela sabe, ela faz o quê? Piada de irmão, né? Brother fucker. E aí eu acho maravilhoso que conforme elas vão andando pela Itália e tal, que aí Emily conta, menina, também não sabia que Cherry estava viva, descobri depois que Titia tinha criado ela. Na verdade, Titia conta isso pra mãe, né, quando vai matar, que guardou Charity pra si e tal. E aí a Stephanie pergunta assim, tá, mas e aí? O que impede Charity de te matar? Aí eu me falo assim, ô, meu bem, Charity gosta muito de mim, viu? Muito. Ô! Oh! E aí a gente vê, né, o flashback de quando Charity apareceu na porta de Emily, se revelando. E aí, gente, eu tenho que dizer que, como a gente já falou, Blake Lively não é a grande atriz desse mundo, mas sua atuação como Charity, pra mim, tá on point. Olha. Que é um grau de maluquice. Ai, que tudo pra mim. E aí Charity chega e fala, ai, irmãzinha, né, tô aqui pra ficar com você, finalmente podemos ficar juntas, tá? Vamos ficar juntas pra sempre. E aí, viado, ela amarra a Emily na cama, tal qual a Irene no primeiro filme. E ela faz amor com sua própria irmã, força várias vezes. This is for the people who was lost. E aí, que a Aninha tem o seu momento também agora, né? É, porque ela pode chamar de sister, fala que é amiga, né? E aí ela fica, amiga, não faz isso. Ela, tio, sum, mas né, não vou perder essa chance. Meu Deus do céu, gente. Aí, olha, fala, sério. Que nervoso. Né? Que nervoso, meu pai. Não, e assim, eu preciso falar que esse filme só poderia acontecer no stream mesmo. Porque assim, beleza, já? O primeiro tem a história do irmão. Mas até então, um irmão que foi criado distante, que não sei o que, que blá blá. Desse, gente, a gente vê a Blake Lively enfiando a mão na você da Blake Lively na cama. É, gente. É muito perturbador. E você lembra do bucetão do primeiro filme, né, do qual? Pois é. Meu Deus. Olha, eu fiquei perturbada, sério. Eu falei, eu não acredito que esse filme trouxe de novo esse plot de irmão fudendo irmão, só que agora irmão fudendo irmã, sendo que é a Blake Lively fudendo gêmea! A gêmea! Irmã Mas gêmea. O deboche da Stephanie com ela é tão maravilhoso, sendo que eu consegui não rir. E tipo, e foi um estupro, né, gente? Porque tipo, ela não conseguia se mexer, então... Exato. Cara, é só pior a situação. Ah, mas pequeno favor, tem essa liberdade, né, menina? Aquele de fazer comédia com cenas horríveis. Meu Deus. Meu Deus. E aí... E é nessa conversa também que a gente descobre... Qual foi o plano de titia, né? Pra tirar o dinheiro de... Sim! E Emily. O auge da atuação. O plano era que a titia foi chantagear a Emily e o marido. Com a verdade. Descobriu que o marido dela não era viado e comia Mateu. E esse casamento era de fachada. Uhum. Se ama. Que na verdade a Emily ficava chamando ele pro banheiro pra ele poder comer o Mateu lá dentro. Sim, olha aí, que delícia. Aí a gente foi privado dessa cena completa. Exatamente, né? Isso aí foi o nosso... E no final ela sempre foi boazinha, porque ela era uma S do GDS, né? Sim, e ela ainda fala pra Stephanie assim, que eu achei muito fofo, ela fala assim, mulher, tu achou mesmo que eu queria te matar em algum momento? Te chamei aqui porque você é minha cavaleira em Shining Armor, você ia resolver essa situ pra mim se algo desse errado. Achei fofo. E aí Stephanie fala assim, então vamos resolver, né, amiga? Se é assim, sim. Mas finalmente vê a sororidade real oficial que a gente tanto queria. Que a gente passou 3 filmes pra chegar nesse momento e ver que existe. Exato. E aí, menina, a gente vê que tia Linda, não só ela tava muito decidida a pegar esse dinheiro que ela não vai conseguir, porque afinal o dono do dinheiro morreu. Sim. Ela sequestra a criança e vai. E primeiro Charity vai cortar o cabelo da criança, né, na cam. Porque Charity entra na live do canal da Stephanie. No canal de Stephanie. E fala assim: oi, meus amores, aqui é Emily. Vocês me conhecem, quem me conhece sabe, não sei o que, vamos purificar os pecados dessa criança, começar a cortar o cabelo dele com a tesoura sem ponta. E Miles não, Nick, né? Miles é o filho da Stephanie. Nick tá drogadíssimo, né, também, né, com Soro da Verdade, mas com alguma outra coisa. E aí a gente vê que Tia Linda vai matar Nick, né? E aí a Amy precisa correr contra o tempo. E aí eu não lembro o que elas duas fazem nesse momento. Elas chegam pra confrontar, né, numa cena belíssima, num mirante, assim. Naquele clipe aí... lá no começo do filme, lá, que uma tava falando que Stephanie ia jogar ela. Cena maravilhosa também. E aí tem toda uma luta, todo um negócio não tão boa quanto a de roommate, né, assumo. Não. É, é um conflito, né? Exato. E aí a gente tem uma hora, elas empurram o Nick pra longe e vão brigar entre elas, quem mata quem, não sei o quê. E eu adoro que começa a discussão de Charity e de Tia Linda. Porque Tia Linda fala assim... Tia Linda fala assim, vamos matar a Stephanie, vamos matar a Emily. E aí Charity fala assim, não, vai matar a Emily. Matar a Emily? Não, como é que eu fico sem você, tá? É. Eu e ela somos uma só. Exatamente. E a Tia Linda fala, ai, que caralho. Você matar ela, você está me matando, ela falou. E aí fica toda uma briga, Tia Linda, não, fala, ah, vamos só matar a Stephanie então, pode deixar, amiga. E aí vem o grande salvador do filme, que é o drone de Nick, né? Exatamente, que tava ali o tempo todo, né, pra poder mostrar que em algum momento ia ter utilidade. Eu achei que o drone ia estar filmando as coisas que estivessem acontecendo, ia ter uma hora que eles iam pegar o vídeo do drone pra provar tudo, mas acabou sendo outra coisa, né? Ele tirou o controle do cu, né, pra fazer o drone voar. Exato. Mas ele tava sempre com esse controle no cu também, esse garoto toda hora com esse drone chato pra caralho. Ah, amiga, quem não tem pai caça com o drone, né? É isso. E aí eu amo que as duas planejam um plano maravilhoso pra fazer Charity assumir a culpa por tudo que Emily supostamente fez, né, em toda a sua vida. Mas foi o plano de Lola, né? Você pode assumir pra mim, por favor, esses crimes que eu cometi? Obrigado. Vale dizer que elas empurraram Tia Linda pelo penhasco fora e é uma cena de CGI. Puta, isso é maravilhoso. O CGI vai quicando. Sim, parece um pinball. Eu amo. É desesperador. Dói a vista. Chama ele a abertura de pulse. Ah, pronto. Tá no mesmo nível. Aí o Henrique levantou um questionamento que na hora eu passei o pano, mas depois eu fiquei pensando. Por que que elas acharam mais fácil dizer que a Charity fingir que era Emily do que falar que era Charity e contar a história toda pra polícia? Pra Emily poder ficar fora do radar, né? Pode ser. Mas a Emily já tava liberta de tudo. Ela precisava dizer, minha irmã com esse cara. Mas é porque a Charity nunca existiu, né? Menina, e a Emily já tinha o outro crime nas costas, né? Ela ia voltar pra cadeia, qualquer coisa. Entendi. E a Charity tecnicamente nunca tinha existido nesse universo, né? Já não era mais réu primário. Entendi. É. E eu amo que a Charity se passando por Emily é muito convincente, né? A cara de abobada dela indo preso. E o sotaque é maravilhoso também. Sim. Tudo maravilhoso. Eu amo. E eu amo a ligação final das duas, né? Que Emily convence Stephanie a cuidar de Nick pra ela, então vai rolar a amizade do pop, né? O romance dos meninos aí, dos garotinhos. São irmãos, né? Então vão se pegar, né? Porque as duas já pegaram irmãos, né? Exato. E aí elas falam no telefone, a Emily fala, ai, cuida bem dele, não sei o quê. Vou ficar de olho em você, brother fucker. Aí Stephanie fala assim, pode falar normal, não? Sua esquisita. Mas a gente se fala então, tchau. Tinha. Pra mim, eu preferia que o filme tivesse acabado aí do que ter a cena com a mãe do mafioso, achei desse tempo. Ah, eu gostei. Não, eu não gostei que a cena foi na Fontana de Trevi, que não tá nem aberta mais a visitação, nem poderia estar sentada, elas estão sentadas. E elas estão ali fazendo, fingindo costume. Ah, eu amo, né? Porque assim, vocês ficaram, tiveram algum interesse em saber que favor era esse que Dona Mafiosa ia pedir pra ele? Ah, menina, não, mas... é só um gancho que se tiver um outro filme, pode ser isso, mano. É isso. Podia ser uma cena pós-crédito. Podia. Mas eu acho que foi só isso mesmo, só o hype pra dizer assim, ah, gente, se tiver outro filme, vai ter mesmo. Entendo. Galera, e a gente não falou que o Nick não fez nada relacionado ao mistério, só ficava lá curtindo, tomando suas brejas. O Nick não fez nada no filme inteiro, né, amigo? Divo. O Nick não fez nada. Podia ter tido uma canção de o Nick, né, pro casamento, algo assim. Essa é a vida de verdade. Bicho. O dinheiro mais fácil da vida de Tinha que cantar uma música de gays e aí o gay. Dar uma dançada e. Que essa é a verdade. Achei que faltou lacração. Doutora Ben não lavou nem a mão. Faltou o Nick uma hora falar assim: eu sou resistência. Eu sou abusada, eu sou insolente, eu sou resistência. Oh. Eu amo muito, gente. Isso, ficou pro próximo. Isso, eu acho que o pior desse filme é que ele acaba, realmente. Porque eu tava muito investido e eu gostaria de ver uma série inteira aí dessas duas. Quer falar? Todo mundo. Mas eu acho que vai ter um outro filme. Vai ser o último filme, vai ser tipo trilogia. Mas foi sucesso esse? Então, não, o problema é esse. No Prime, né? É, se é o primeiro lugar Netflix. No mundo, né? Ah, é? Olha aí. Sim. E vai chamar One Last Favor. Amo! Eu fico pensando, né, gente? Se o Prime confirmou hoje que vai ter Minha Culpa e Nossa... Sua Culpa e Nossa Culpa Londres... Oh, meu Deus. Já não sei isso. Não, teve o Minha Culpa Londres, agora vai ter o Sua Culpa e Nossa Culpa Londres. Ah, meu Deus. E os outros dois da coisa, né? Eu já acho que assim, Anna Kendrick vai topar fazer um terceiro depois que ela praticamente virou a cara pra Blake nas entrevistas do segundo? É. Menina, eu acho que pra mim é mais hype que ela tá fingindo nas entrevistas do que ela não tá falando mesmo. Será? Ah, eu acho. É, não, ela soltou umas piadinhas pra Blake lá no BAFTA, né, também. De não respeitar diretor e tal. Eita. É tão duro. Mas é aquele negócio, gente. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Sim. Como se a Anna Kendrick estivesse fazendo grandes coisas também, né? Que aí pode vir o terceiro favor, Pitch Perfect 4, né? Acho um grande hit. Vamos concentrar no terceiro favor mesmo, né? É. E outra, a cena de Blake com a mafiosa... Dá muita coisa pra eles fazerem um filme só com o Blake também, né? Se você for. Ah, não quero não. Aí é demais. É, não. É eu prefiro as duas também. Eu prefiro duas Anna Kendrick do que só Blake. Sim. Inclusive. Porque tu vê, né? A Anna Kendrick tá fazendo comercial de água com a Rebel Wilson, né? Meu Deus. Ela vai fazer o 3, gente. Fica tranquilo. O boleto tá chegando, né, gente? Como sempre, eles não falham. Eu acredito, eu tenho fé nos boletos. Eu acho gente, que não vão falhar assim, comigo. Poderia aceitar a Blake, é rica, é casada do marido rico, não precisava fazer. Então ela não. Eu tenho certeza que ela faria esse filme próximo. Tenho certeza, né? Como se tivesse. Não é só poder viajar, né? É, não. Faz igual Mamma Mia, né? Cada 7 anos faz um filme. Ah, eu quero logo. Não, porque aí vai ser mais velho os filhos adolescentes pra se pegar já. Ah, boa. Vocês estão obcecados com mas isso. Mas é que a gente tá vivo, né, amigo? A gente tem que estar vivo pra ver. A gente já vai estar batendo 50 daqui a pouco. É, não sei se essa é uma boa essa história de fazer igual a Mamma Mia, não, porque... Mas pelo menos as atrizes do elenco são jovens, né? Eu já vi aqui notícias que o diretor disse que tem total interesse em fazer um terceiro filme. Olha aí. Olha aí. Então... O Feige tá do nosso lado. É isso aí, Kevin Feige. É, menino, ele só precisa de Blake e de Ana, não precisa de mais ninguém pra ter esse filme. Ah, mas se elas duas toparem, o resto topa, com certeza. Mas vocês acham que se a Blake voltar vai ser como Emily ou Charity? Com as mais duas, Hope. Com certeza. Hope, Faith e Charity. Mas aí vai ser igual o filme de Vanessinha, né? Cada filme é uma gêmea diferente, né? Ai, podia dizer, na verdade era um quadro gêmea. Uhum. Sim, a outra da mãe ainda. Vai ser igual o filme de Vanessinha, né? A gente sempre sendo surpreendido pelas gêmeas. Amo. Toma gêmea, outra gêmea, outra gêmea. Entendeu? Grande hit. Mas assim, eu acho que, como vocês falaram, o primeiro, de fato, ele é mais requintado que esse é mais farofão, assim. Mas eu gostei bastante deles como complementos, assim, achei que é um. Uma boa mudança de ares, né? Não tem problema com isso, foi um terceiro totalmente diferente dos dois. Porque isso, o que importa pra mim é a interação delas, é a cretinice do roteiro te jogar umas twists na cara assim do nada. Então, assim, eu saí super satisfeito. Foi muito bom ver os dois, né, na sequência. Vou ver se eu revejo o primeiro legendado também, porque preciso rever a cena de Diabolik. Eu vou ver também, filho. É isso. Pra mim, a Diabolik do primeiro é a cena do Flor da Verdade desse. Muito bom. É isso então, meninos. Vamos para comentários? Vamos. Vamos. Vamos para comentários, então, da nossa última edição, né? 449, que a gente falou de balé, falou de Aia, falou de muitas norte coisas. Norte do Norte, né? Norte do Norte. Série fixa aqui do logado, só para marcar. Ai, ai. E vamos, então, aqui começar com o comentário de Marcelo Souza, né? Marcelinho, que tá lá no nosso grupo, dizendo: Uia, vamos ter dois logados por semana agora? Logado Amenidades mais você e o logadão de domingo? Não. Olha aí. Olha aí. Como não? Ai. Junto com o logado Awards que vai ter depois do final do ano. A não ser que a gente fique rico, né? E tudo bem. Ai, tudo bom. Aí a gente trabalha pra isso. Tudo bom. Aí a gente trabalha só pra fazer logado. Né? Sobre reality de competição, estou pensando em assistir Fortune Hotel. Tem uma vibe meio Million Dollar Secret. Ruim nome. Nome ruim desse reality, né? Hotel, vou botar aqui agora. Prefiro Instant Hotel. Instant Hotel. Ai, que saudade, não tá mais na Netflix, né, gente? Pois é. Esse é da Apple TV, ó. Fortune Hotel. Fortune Hotel. Um programa de um reality televisivo britânico, onde duas duplas competem por 250 mil libras. Cada dupla recebe uma mala e apenas uma contém o dinheiro. Nossa. A competição envolve jogos de gato e rato e a busca para descobrir quem tem a mala com o prêmio. Que coisa, menino, parece. Criativa, gente, né? Parece que é igual, né? É muito criativa, né? E bom que, assim, 250 mil libras é 10 milhões de reais. Exatamente. Eu amo. Fortuna. Próximo comentário de Charles Rodrigues, também tá com a gente por aí sempre. Loucão. Dizendo: o assunto xoxotão Logado Cast também é sobre saída. Saúde, sempre necessário. Também o assunto xoxotão, três pontinhos. Que graça de xoxotão da Emily? Não, meu, na semana passada, quando a gente começou o programa. Xoxotão da mente. Que eu tava falando sobre falou. Fazer cirurgia de... Cirurgia, bolsa. Redução de luz. E aí a gente falou do grelão no grupo. Isso, do grelão da grosso, né? É. Aí ele termina aqui dizendo: Logado Cash também é sobre saúde. Sempre necessários. Sempre, amigo. Somos sempre necessários. Graças a Deus. Sempre necessários, né? De Mari Barbosa, nosso jurídico, né? Que ela chegou fazendo como, né? Dançando. Dançando. Dançando. Amo as cantorias de Leózio. Ri muito do resumão de Yu. Acho que parei na primeira temporada. The Handmaids, estou atrasada. Ainda nem vi esse último que vocês comentaram. Achei que tava em dia e tomei spoilers. Mas quem mandou também, né? É porque a Paramount tá sacaneando, né? É, exatamente. Vai estar sempre um episódio atrasado. E Zanon, inclusive, já viu dessa semana. Jogou lá no site X, que foi um bom episódio. Então, estou ansioso. Nada aconteceu, mas... Você resolveu o último agora, já que nada acontece nunca. Não, velho, não aconteceu muita coisa, mas vai vir muito aí. Se for tudo que prometeram nesse episódio, estou empolgado. Última vez que prometeram isso pra mim foi na arena e só veio o leite, né? Ai, pronto. O leite do Snow que azedou. É frio e... Como é? Frio e cremoso. Frio e cremoso. Próximo comentário de Amanda Aparecida, também tá sempre Amanda. Aqui com a gente comentando. Aham, mas essa aqui? Apareceu, não é nudes. Uhum. Eu estou desaparecida. Pode contar pra vocês, no último set que a gente gravou, teve uma personagem chamada Mandy Vidae. Verdade. Que? É uma querida aí que a amiga contadora fudeu a vida dela, não sei se você vai ouvir. Mandy Vidae, verdade. Tivemos aí esse hit. Cadê? Bloco de amenidades eu adoro, porque realmente fico sabendo de coisas novas e repercuti as coisas que eu vi online. Zanon deu uma boa dica, mas ele provavelmente vai correr para as colinas. Mas não sei. É. Mas é que você é muito diqueiro, amigo. Ele deu um sopro, né? Você queria, dá muitas dicas. Queria eu dar um dica, né? Porque... Você dá muitas dicas, até quando você não dá dicas, você dicou. Fica a dica. É o lacre da dica. É a existência. Exato, você é a nossa Solange do lacre. Insolente, abusada e resistência. Ai, meu Deus do céu, cara. Que mais? Cadê? Ah, tá aqui. 3 minutos de Thunderbolt é sacanagem. Risos. É que a gente não tinha visto, né? Só Leoz que tinha Eu visto. Não vi ainda. Bom. Eu vi. E agora, já não é... e agora já não é nem mais de Thunderbolts, é Novos Vingadores. É. Novos Vingadores. É isso. Comenta Vingadores aí, você. Você aquele... Que não. Na próxima, a gente comenta. A gente comenta a próxima junto com o final de Natália. Isso. Cadê aqui? Apesar da jornada muito louca, deu pra rir com vocês e toda a série de Yu. A série podia acabar só com justiça pela Beck, mas a Bronte dá tanta raiva que na metade dessa quinta temporada eu até torci pro Joe matar ela. Ele ter ido preso no final não adiantou nada, porque sempre tem maluca pra arranjar marido na cadeia. Tinha que ter deixado ele pegar fogo com a Kate na livraria. Anna Camp de Ruth e Raquel foi maravilhosa. Chico Barney e seu documentário sobre a onda de bebês reborn, adotado agora por Graciane Barbosa, né? Graciane Barbosa adotou um bebê. Sim! Fiquei como que a gata falou, sempre sonhei em ser mãe. Inclusive tava dando de mamar hoje pro BBB Reborn. Nas redes. BBB Reborn. Pelo menos essa galera não tá fazendo filho de verdade e enchendo ainda mais o mundo de gente maluca. Esperto quem começar a criar creches e serviços de cuidar desses bebês reborn. Ah, já tá. Vamos criar. Eu vou virar babá de bebê reborn. Amo, nossa Liane. Servo. Serviços de babá Zanon Liane. Cadê? É isso. Mas quando abrir escola de reborn? Nossa, vai ser um problema sério a alfabetização deles. Pois é. Não vão falar nunca, né, gente? Não vão ler nunca. Próximo comentário de Gabi Fernandes dizendo: pessoal, passando para comentar depois do episódio terminado. Thunderbolts, eu gostei do filme, mas tenho medo de voltar a ter esperança com a Dona Marvel. Mas gostei da trollada do título pra evitar o hate. O final de Yu, cara, tenho certeza que a explicação de vocês foi melhor do que a série em si. Nunca consegui gostar, mas com os comentários de vocês já posso dar opinião na roda de amigos. Olha aí. Eu fiquei apavorada com esse negócio de bebê reborn. Tenho medo desses bonecos. A cara de Servan. Vou assistir a Battle Camp por vocês. A quantidade de reality que eu assisto aumentou por causa de vocês. Mas não acredito, coisas boas. Coitado. Bota coisas boas. No mais, é isso. Não assisti muita coisa da pauta, mas sigo assistindo The Studio. E o episódio do casting, eu morri de rir. Se ele gosta de reality, a gente já matou um pra ele que ele não precisa ver, que é da galera traída, que esse não precisa ver. Horrível. Então, olha aí o favor que a gente fez. É péssimo. Mas, gente, se vocês seguiram do estúdio, eu nunca mais ouvi falar. Seguimos. Amigos, renovada pra segunda temporada hoje. E esse episódio do casting é um surto maravilhoso. Eu não vi ainda. É feito pelo Quebrando o Tabu, certeza esse episódio foi. É muito bom. Beijos! 4 horas de episódio, gostoso demais. Melhorou a minha segunda-feira em uma semana de 5 dias úteis. É isso, amiga. Voltou aí essa barra, né? Até junho. Próximo comentário de Levi Ventura, também um reizinho que tá com a gente aqui todas as semanas, dizendo: tomara que a segunda temporada de Nine Perfect Strangers seja boa, mas não vejo como a história continuar com a qualidade além da primeira. Ah, tenho certeza que será muito bom com sua xícara de chá. É bom que meu russo é português, né? É verdade, achei o conceito. Todos esses seus sotaques são portugueses. Tão baiano, é português. Ah, tão baiano. Busca pra mim. Busca pra mim. Olha, vi tanta gente comentando essa temporada de Yu como uma das melhores séries já feitas. Mas escutando o Sasser contando, não que não tenha entretenimento na série, mas eu só penso que essas pessoas começaram a ver série 3 anos atrás, ou só viram 7 séries na vida. Meu Deus. Pauta reborn com tudo na cultura pop. Logadores sempre à frente de seu tempo. Achei super interessante a ideia desse reality de fuga, hein? Mas é uma pena que a edição é meia boca. Vocês viram, só aproveitar a pauta reborn aqui, que teve o negócio da câmera do, sei lá, do que do Rio, fez o dia da cegonha reborn? Sim. Não, graças a Deus, não. Deixa eu achar aqui a notícia pra vocês rapidinho. Eu vi, chocado. Infelizmente, gente. Aqui, ó, vereadores aprovam projeto para criar Dia da Cegonha Reborn no Rio. Homenagem às artesãs responsáveis por produzir os bonecos. Texto irá para a sanção do prefeito Eduardo Paes. Busca para mim. Ai, gente, Rio de Janeiro nos oferece uma semana o show da Lady Gaga e na semana seguinte o Dia Mundial da Cegonha Reborn. Pois é. Complicado demais. Próximo comentário de Dani Araújo, voltou de viagem, né? Olha aí. Dizendo, oi, amei. Oi, olá. Hello, né, que ela veio dos Estados Unidos. Uhum. Olá, como amei o programa. Me conta como foi a imigração, amiga, se tá demorando muito, se estão revistando o celular. Boa. Eu amo. Com a apagando as nudes. Tem falado, do Trump, tem falado mal do Trump nas redes? Menino, hoje eu tava apagando as mensagens que falavam o nome Trump no meu WhatsApp. Tinha tanta mensagem que eu fiquei desesperado, não acabava nunca. Meu Deus do céu. Amei o programa, ainda mais que comentaram o final de You. Confesso que meu lado canastrona adora a série. Mas em alguns momentos na cela de vidro que estavam a Ruth e a Raquel, acho que a malvada estava se passando pela boa e que a outra hora as duas estariam fingindo. E que ela não tinha morrido nada. Eu também pensei isso, Dani. Também pensei isso no momento. Mas tirando os absurdos da licença poética, gostei do fechamento. Beijos para vocês. Beijos, Dani. Chocado com o tanto de gente que ainda vi Yu. Não é, menino. Saiu aí todo mundo dos fãs. É. Achei que só você financiava. É, eu vejo, mas eu vejo por obrigação contratual, né? Até parece. Tem essa diferença, né? Tem sim. Você vê que você não se valoriza, mulher. Me respeita. Próximo comentário de Thaís Garcês, também tá com a gente. Thaís, espetacular, hein? Dizendo, que bom que a Mandy voltou. Estava com saudade já. Só ficou fora um programa, gente. Que desespero. É isso, aceita. Eu quero ver o Leonardo, vai ficar 2 semanas fora, se vai rolar essa comoção. Não aceito. A Mandy causa muito mais comoção. Mas eu não aceito você ficar 2 semanas fora. Ah, vai comigo. Ah, tá bom. Aquela. A única coisa que eu vi da pauta foi o documentário dos bebês de porn. Queria ser maluquinha assim, mas parecem muito felizes. Beijos a todos. E o Eduardo Sass querendo tirar o vídeo do bebê reborn, as pessoas estão assistindo. Uhum. Comentando sobre. Influenciados por vocês, com certeza. São os influenciadores, né? Próximo comentário da Cris, dizendo: olá, queridos! Olá, Cris! Olá! Vou começar só agora o episódio, mas já deixando aqui meu comentário para não ficar de fora do evento 450. Muito bem! Arrasou! Lacre, sim, demais! Parabéns pelo trabalho maravilhoso que me faz tão feliz. Beijos e que venham mais 450. Não sei se terei saúde para isso, amiga. Mas... Deus abençoe aí. Não sei se terei saúde, vai ser, né? Feito com nossos filhos, bebê reborn. Amo! As nossas próprias oilas, né? Uhum. Eu amo. Próximo comentário de Ana Paula Abreu, que essa tá com a gente aqui há muito uhum. tempo. Dizendo, não assisti nada, mas concordo com tudo que vocês falaram. Carinha sorrindo. Amo. Jamais errou. Próximo comentário de nosso amigo pastor Thiago Costa, direto do frio. Eita! Do Canadá. Meu Deus. Que frio. Ele que tava fazendo churrasco na friaca lá na neve. Achei um hit. Dizendo, logado é meu podcast favorito. Parabéns pelos 450 episódios. Vocês são demais. Obrigado. Você que é demais, professor Thiago. Obrigado. Você que é demais. Próximo comentário de um grande ícone marcado na história desse podcast já. O grandíssimo OEA, né? Que diz aqui, respondendo a pergunta, quem tem shoyu em casa? Eu tenho. Mas é zero açúcar? Não é. Faltou açúcar. A Ana Kemp é tão engraçada, ri muito na parte de Yu, imaginando ela em dobro. Tomara que tenham jogado no YouTube a participação dela nessa série. Ainda torço pra June ficar com o Nick. Ele teve os motivos dele. Quem sou eu pra julgar? Somos todos humanos. Parabéns pelos 60 anos em podcast. Nossa, vivi pra ver chip de June e Nick. Exatamente. O único chip que eu posso fazer com o Nick agora é com a morte. É o único. Ai, ai. Próximo comentário de Magali Ramos, também tá aqui sempre. Sempre pode... amiga. Assim é Magali. Meia-noite 45, né? que tá sempre aqui com a gente, compartilha nos stories dela, nosso podcast, dizendo: Leózio, certíssimo. Ó, obrigado, Magali. Sempre amiga você mesmo, hein? Um filme que todo mundo fala que não existe criança é um com a Julianne Moore, Os Esquecidos, de 2004, que é horroroso esse filme, é muito ruim. Verdade, achei que era a Judy Foster ali. É porque tem o da Judy Foster também que some, que é o plano de voo, né, o plano de voo. É, mas eles falam que a criança não existia? Ah, eu não lembro, amigo. É. Não lembro. Mas nos Esquecidos... Foi esquecido, né? É, se eu não me engano, até o parceiro dela de coisa é Dr. Bocamuxo, eu acho. Olha aí, costumava ser um cirurgião. É. Próximo comentário de Diego Gregório, dizendo: adorei o episódio e o retorno glorioso de Mandy. Ah, obrigado também. Se um dia ela faltar, irei pra frente dos quartéis segurando um cartaz de The Pitch. Não vai. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e pudesse parar de chover nos primeiros feios, ok? Pois mande boas energias para que eu não fique mais doente nunca mais na minha vida. E aí, é isso. Beijo, Diego. Próximo comentário de Lucas Tinoco, que tá no nosso grupo, também tá aqui sempre com a gente, dizendo: parabéns pelo logadinho 450. Ah, e pelo respeito com que vocês lidaram com as crianças em situação de plástico. Que ódio. Eu odeio demais. A temporada final de You foi tão surreal que deu pra arrancar boas risadas. Concordo, amigo. Concordo também. Próximo comentário de uma pessoa que tá na nossa vida há muito tempo, mas ele comenta super pouco. Mas ele veio aqui, que é menino Pedro Ferrari, né? Pedro, cadê meu chip? Pedro Ferrari. Ai, Leonardo, eu te odeio. Leonardo em 2000 e quanto? Isso aí, meu Deus. Dizendo: falaram... Pedro é meu conterrâneo, sabia? Meu xará de dia de aniversário. É, de verdade. Faz aniversário no mesmo dia de Leózio. Sim. É sempre isso. Sensualizando na praia, maravilhoso. A gente fica esperando sempre vazar um nude dele, gente. Que é isso? Que isso? Pra todo mundo. Ai, gente, que é bonita pra se mostrar. É isso aí. Tira. Ele dizendo: falaram o nome do Belo 3 vezes e eu apareci aqui. Registrando que o Edu lê toda semana. Amo vocês demais. Ai, Pedrinho, a gente chama você também. Lê toda semana o quê? Os comentários. Ah, tá. Achei que era... Fiquei confuso. Achei que era a nude dele que você tava lendo. Não, Pedrinho é muito querido. Ele acompanha a gente há muito tempo mesmo. Ele é muito querido. Muito, obrigada, muito querido. Muito querido. Próximo comentário de Defranca, dizendo: escuto todos os programas, porém não acompanho nada da pauta. Risos. Muito, muito comum. Sim. Amiga, é o que todo mundo faz, né? É isso. Por esse motivo que não comento. Mas a gente comenta sim. Comenta sim. Não ouvi nada da pauta. É. Já tá ótimo, já engajou. É o que todo mundo tem feito. Falar: gostei dessa série pela visão de vocês. Isso, pode falar assim: olha, eu não assisti nada, mas o meu ranking de obras que vocês comentaram pelos comentários é esse aqui. Gente, até hoje a Erika faz isso, até hoje a Erika dá opinião embasada na opinião dos outros, ela não vê nada. Eu amei o dia que ela foi debater The Last of Us com vocês e falou: não vi. Não, ela não vê nada, ela só vê review dos outros, podcast dos outros, não sei o que. Ela junta os quebra-cabeça todo e forma a opinião dela, Leite. Isso seria tão mais fácil se ela perder uma hora vendo o episódio, né? Você vê que a Erika começou a carreira dela com aquela coluna Roteiro Alternativo, né? Que ela realmente via séries e fazia a fanfic. E hoje ela cria o roteiro alternativo na cabeça dela do que a série tá acontecendo. Em cima da fanfic das pessoas. A plot twist. É a fanfic BBB. Mas o melhor é ouvir vocês comentarem. Beijo de Franca. Beijo. Próximo comentário de Wendel Júnior, tá no nosso grupo no Telegram. Se você não faz parte, faça parte do nosso grupo no Telegram. Muito importante. Dizendo: vim aqui elogiar o começo do cast, com várias críticas sociais, e a camarada Amanda lutando pelo direito dos trabalhadores. trabalhando. Além das reações de Zanon na parte de Yu, que foram maravilhosas. O bom que o nosso começo de cast teve bucetão, crítica social, uma loucura, né? Sim, tudo isso em 5 minutos. Isso que eles ouviram, que vai ficar fora da pauta no começo. É, dessa semana, que a gente fez toda uma pauta pré-greve. Pessoas ficaram enojadas. Foi de pigzona pra baixo. Socorro. Inclusive, eu vou até depois cheirar esse áudio do YouTube, né? Porque nunca se sabe. Que é bom, amiga. Bom. Aí você me mandou pra no site, ok? Próximo comentário de Luiz Duarte, também tá sempre aqui comentando com a gente também, um querido, dizendo: mais um programa maravilhoso. Da pauta, só vi Thunderbolts e confesso que gostei, hein? Olha aí. Fico feliz em ouvir o sucesso no top Spotify que veio aí. Vida longa ao logado. Só fazer um comentário rápido sobre Thunderbolts que eu vi hoje, as pessoas reclamando. Que era os nerdola fã de Macho Musculoso falando assim: antes os atores treinavam pra fazer os heróis. Agora é isso aqui. Bota uma foto do Bob transformado no filme. Que ele é meio magrinho, né? Mas ele precisava ser forte? Então eu falei assim, aí o povo até colou o personagem lá, que é o tal do Salt, sempre, sei lá. E ele, é, inclusive, é meio gordinho, assim, tal. Eu falei, então não precisava, né? Inclusive, tem uma cena que a camisa do Bob é triturada, que ele tá com o abdômen, assim, nos trincos. Exatamente. Ai, amo o Bob, vou defender. É minha hora de cu, vai. Ah, que saco. Pô, tudo que reclamar. Depois, a Marvel soltou um monte de merda e finalmente faz um negócio legal, um entretenimento de qualidade, e a galera quer arrumar problema. Ah, dá um tempo. Pau no cu de todo mundo. Que? Pau no cu. E beijo, menino Luiz. Volte na semana que vem. Próximo comentário de Vini Castro, né, que é conterrâneo de Leózio, e estava aqui no Rio pro show de Lady Gaga, né, assim como todas as bichas do Brasil. E ele faz assim, comentando direto das areias de Copacabana, com meu bom cenoura e bronze. Programinha de 4 horas, enquanto eu faço biquíni de fita. E Mandy de volta, arrasou demais. Assisti Thunderbolts e achei honesto e gostei bastante da equipe. Olha aí. Só achei que toda a referência da depressão, meio óbvia, mas feliz pela galhofa. Ai, gente, acontece. É isso, amigo. Nada, nem tudo precisa ser muito rebuscado, né? Tá bom, gente. Depois eu achei que uma personagem de Thunderbolts que não foi tão bem aproveitada foi aquela moça, né? Ali do começo. Ah, foi aproveitada, né? Daquele jeito. A russa. É. Próximo comentário de Vladiane Rodrigues, também tá com a gente aqui toda semana. Fiel, Vladiane. Não tem como. Logadinho é o melhor podcast. É. Vai de partes íntimas à discussão de política. De séries e filmes a documentário de Bebê Reborn. Beijos a todos, vocês são perfeitos. Obrigado, Vlad. Vamos ver se o Globo de Ouro reconhece a gente, né, como melhor podcast. Exatamente. Nós somos perfeitos mesmo. Por isso que eu falei que tinha que fazer o logado awards pra gente se premiar. Amo. Melhor host que começa com o Edu e termina com o Sasuke. Essas coisas. Próximo comentário de Diogo Almeida, né? Ó, energia de filmoca. Dizendo, salve Logaders! Da pauta, só vi Thunderbolts e achei ótimo. Assisti Sinners, que é um filme de terror musical vampírico muito bom. Ai, quero ver. Tô esperando pingar na loja, pois amigo. É, cadê na lojinha? Todo mundo tá falando desse, né? Esperando chegar pingar na loja. Falando em lojinha, já estou com drop em mãos, hein? Olha aí! Comprei. Drip drop. Cadê? Esse novo livro de Jogos Vorazes é excelente. Ansioso pro podcast sobre. Ele bota aqui, ó. Já podem fazer também sobre Feios e Quarta Asa, que já foi bastante comentado. Vamos sim. Ai, amiga, sim. Excelente, eu acho que você tá forçando um pouco, né? Mas. O podcast vai. Falta tipo 4% pra terminar. Né, eu tava lendo o último capítulo e eu dormi, porque eu realmente tava muito cansado. Mas eu acho que o leite foi derramado no final. Difícil, hein? Parabéns por esse marco histórico de 450 programas. Vocês são ótimos e fazem o melhor podcast sobre entretenimento do Brasil. Vários corações vermelhos. Amo. Ah, obrigado, Di. Muito obrigado por estar com a gente também toda semana. É muito importante, faz diferença. Tá? Um beijo pra você e pra sua mãe, viu, Di? É, gente, me deixa. Próximo comentário de Dan Leite, também tá com a gente aqui toda semana. Fiel, Dan. Fiel. Não, da família do Snow aí. É, da família do Snow, beijo aleitado. Olá, galera do Logado. Primeiramente, queria dizer que adorei Battle Camp, tá? Principalmente por causa da Avery e do Trey. E em segundo lugar, queria recomendar uma série pra vocês chamada Invisible Boys. Uma série de viado australiana muito legal. Quem sabe que ela tem por aqui. Menino George Albuquerque me mandou essa série quando ela estreou. Deve ter uns quase 2 meses. Mas, assim, não tive interesse baixar. Não tem streaming? É da Austrália, não tem. A Austrália faz boas séries de gays. Né? Gays, dia que tá no Prime, 2 anos depois, a gente assiste e comenta. Pois é. Eu vou ver se eu acho pra baixar. Se eu achar pra baixar, eu mando pra vocês. Poxa, se você viu uma série, não sei se ia botar na pauta, deixa pra próximo. Uma série argentina que diz que tem ET, que tem viagem no tempo, que tem não sei o quê. O Eternauta. Renovado pra segunda temporada hoje. Olha aí. Tá na pauta da semana que vem, porque deveria estar na pauta dessa semana. Mas como essa semana foi especial, tá na pauta da semana que vem. O Eternauta. Próximo comentário de Raíssa Vaz, também tá lá no nosso grupinho do Telegram. Raíssa! E aqui ela vem, vem lacrar a gente, hein? Ela vem lacrar a gente. Ih, lá vem. Eu gostei de Etoy, mas porque ela é esquisita. E sim, tem homens héteros no balé. São muitos. Chocado. E também tem fãs que conhecem as bailarinas, sim. E vão ver os espetáculos por causa da bailarina X ir dançar. E tem Emily, sim. Ela é a mãe do Luke Kirby. E a Japinha é ótima no balé. Lacrou, gente. Vou até voltar a ver. Eu vi que tem Joe Groff também nessa série. Opa. É, gente. É. Eu acho que ela era do fã das bailarinas do BBB. Encontramos o fã do balé. Gente, calcinha, né? Cadê a gente calcinha? Beija Issa. Beija Issa. Próximo comentário. Próximo comentário de Gabi Fernandes, também tá com a gente sempre aqui, tá lá no nosso grupo do Logado. Dizendo, iniciando o episódio agora. 20 minutos e já se falou em estética íntima feminina, manifestações, vale tudo, dia do trabalho, fim da escala 6x1, posicionamento político oficial do Logado, que eu concordo 150%, PNC do CNPJ, amo vocês. Variado o programa, né, gente? É isso, né? Quando terminar, comentarei novamente. PS, 4 horas de programa, sucesso total. Acho que a gente tinha que usar esse comentário como nossa Globo de Ouro Tape, né? Eu também acho. Acho que a gente vai botar na bio das redes. A gente vai fazer um short, né, dessa parte. Se a gente não ganhar o Globo de Ouro, a gente põe na bio, assim, campeão do povo. Campeão do povo. Amo. Eu. E último comentário de Igor Piva, né, também tá com a gente aqui direto, dizendo, final de You foi igual leite depois de 30 dias na geladeira. O leite. Azedo. De rosas. Mas pelo menos botaram o maluco na cadeia. É, do Snow mesmo, então. Azedo. Azedo mesmo. Botou leite, hein? Leite frio, frio e cremoso. Gente, achei muitos comentários nessa edição. Adorei. Uhum. Adorei. Bom, a gente aproveita que o próximo não vai ter nenhum, né? Já que vocês não vão ver. A gente relê esses. Exato. Eu amei. Eu acho que deveria provar pra Amanda, que a Amanda é a primeira vez que ela participa de uma edição redonda, né? Dessas daí. A primeira de muitas. Mas acho que vocês tinham que comentar muito pra provar pra Amanda que as edições especiais não são flopadas. É, você falou assim, agora com a Amanda as edições especiais vão bombar. Uhum. Olha aí. Gente, eu acho que tinha que ter esse lacre cis aí. Pra gente. Ela é a nossa Cheyenne, né? Que do balé lá, que sabe. Uhum. Que... Eu amo a nossa Cheyenne. Me fortaleçam aí, galera. Vamos lá, vamos engajar isso aí. Se bem que assim, eu já participei de outros especiais do Logado e, não, e vocês me engajaram também. É, fez aquele incrível um crime entre amigas, né? Ó. Mas agora você é fixa, amiga. Agora eu sou que nem vampirã. Agora você é fixa. Que nem vampirã e roommates, né? Sim. Exato. Sim, nunca fui sua amiga. Ai, ai. Mas vamos então para a merchan e despedidas. Começando com ele, o homem, o mito, a lenda, o autor, Léo Oliveira. Ah, achei que era maçã, não. Tá escrevendo muito mais que eu. Menino, sede já falei, né? Vai ter aí o programa J.K. Rowling, MP de obra. Em homenagem à entrevista com ela. Né, arquivo confidencial. Exato. E um sede muito legal que gravamos aí com Mandy Videi, né? Não foi Mandy, mas foi Mandy Videi. E com a Lê falando tudo sobre suas... A Lê e Denise, né? Ficando amigas de novo por conta de suas dívidas. Eu, Sassa e Luciano sendo abduzidos no meio do programa. Sim, foi um caos. Um caos. O programa acaba só com o Cisne e a Lê e Denise, porque toda a rede mundial de computadores espalhou pra gente. Então vocês aguardem esse programa no feed. E aguardem brevemente, de verdade, de volta no sede, né? Se o destino permitir. Tudo. Não vai permitir. Pra mim. Não vai. Não vai. Vai. Vai. Tá bom. E você, Márcio Zaneide, como anda aí os nossos livros? Projeto Aurora Boreal. Gente, estamos aí fazendo os vídeos. Eu ia tentar dois nessa semana, não consegui, saiu só um só mesmo. Semana que vem provavelmente vai sair só um. Se sair, aqueles. Um pouquinho por dia, mas tá indo. Tá melhor do que essa que não tinha nada, né? É verdade. Mas segue lá, me acompanha no canal no YouTube Márcio Zanon. E nas redes é tudo igual, com o Zanon. Só no TikTok que é com o Zanon87. Olha, adoro! Todo TikTok. Hein? Porque eu fiz um perfil com o Zanon, só que eu perdi a senha e não consegui recuperar. E aí comecei com 87 no final. Olha. Adoro. Você é de 87? Eu sou. Ele é? Menino. Um ano mais novo que nós. Eu achava que ele era do nosso anos. 86, não, né? Eu sou a jovem do grupo. Ah, é verdade. Eu sou Emendi, né? Que são trigêmeos. Exato. Eu sou o Baby Spice do grupo. E você também é a mais afeminada do grupo, né? Afeminada. Afeminada. Ai, que ódio que eu sou a Jerry do grupo. Eu sou a véia. Eu sou a Ginger Spice. Sou eu, viado, que eu sou a véia. Não, eu tenho que dizer a Ginger porque eu sou casado com um homem da Fórmula 1. Não, amiga. Não, amiga, você é scary. Eu sou a Marcia, apesar de não ser esportista. Olha aí. A Scary Spice é a Mel B, não é? Mas você é a DJ, né? A gente só não tem a Porsche. Ah, a Porsche fica... Fica pra trocar, a gente troca por outro. É Taylor. É isso. Taylor tem que ser a Ginger, então, né? É a Porsche, né? Ai, saudade da minha Porsche. Eu queria minha Porsche. Taylor tem que ser a Ginger, foi a primeira a sair. Olha aqui, ó. E você, Mandy Aguiar? Eu estou aí, né? Estou aí por aí, nas redes. Mesmas redes. Sky, Instagram, Mandy Aguiar. E se Deus quiser, Deus me permitir, e meu trabalho também, voltarei ao sede as soon as possible. Tem dois casos esperando, exclusivos. Pelo amor de Deus, gente, por favor, pessoas que mandaram pro sede para poder responder, calma, a vida vai dar certo. A vida presta. Calma. Sede no ear. Vou chegar. Amamos. Mas, meninos, então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast, né? Deixar já que é edição 450, você pode apadrinhar no Patreon, patreon.com, também estamos lá, ida lá. Pode entrar no nosso grupo no Telegram, tá linkado aqui. O Orelo. Né? Não tem Orelo. Orelo é para outros podcasts. Menino, descobri que o endereço do Orelo é orelo.cc, é isso? É, orelo.cc. Fiquei com você tem.cc, né? É. E aí você pode, né, fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, que a gente tá sempre conversando sobre as coisas, comentando o capítulo da novela. Tem os gamers lá que sempre saem novidades na Nintendo, eles estão sempre comentando. Ah, desconto, hein? Eu saio no Switch 2 aí. Vem meu aí Deus. Um grande hit, tá bom? E quero agradecer a todos vocês que chegaram junto conosco aí nessa jornada de 450 logados cast, né? Que isso, hein? É muita coisa. Não posso prometer mais 450, porque eu acho que não vou estar vivo, né? Mas... Vai, você para. Mais um na semana que vem, eu garanto, pelo menos. Olha aí, se comentarem, se não, não. Se comentarem, senão eu vou guardar o episódio, né? Mas, então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu sou insolente. O tamanho da pauta de semana que vem, tá? Que isso? Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight.